Rádio Pampa, Beatriz Fagundes. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cicinos, alô. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação. É, vamos voltar aos velhos tempos, né? Às vezes é preciso botar de novo aquele casaco marrom e a luta. Toda a pista, né? 24 minutos para as 10 horas agora. 14 graus, 8 décimos a temperatura. E umidade relativa do ar está em 66%. Tem uma loucura circulando na internet aí. Parece que a OAS está negociando com o Internacional para, já teria negociado, né? para alugar a arena para os treinos do Internacional. Já parece que já negociou e agora vai só conversar com o Grêmio, né? Como a arena pertence à OAS, ela faz com a arena o que ela quiser. Tô até pensando em alugar ali pra gente fazer alguma festa e tal, vou conversar com a OAS. Mas é verdade isso, né? Então eu quero ver como é que a torcida do Grêmio vai reagir a isso, de saber que vai emprestar a arena para o Inter. A nova casa do Grêmio, como foi apresentada, né? Não é a nova casa do Grêmio, a casa é da OAS. Só daqui o Grêmio também longo paga tempo por vai isso. Ser. É. 9h37 agora, Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Será que é verdade isso, hein? Olha, a boataria é forte. A boataria é forte, né? É, que inclusive já teria fechado com o Internacional. É. E que estaria agora, já fechou. E são jogos, não apenas treino, né? Jogos oficiais do Inter lá. A torcida do Inter lá dentro. Sim. Dentro da arena. Dentro da arena, normal. Vão locar o estádio. Mas a arena é azul, tchê. Pois é. Mas diz que vão dar uma segunda demão lá pra deixar meio a meio. Vão pintar de vermelho no dia. Aí ué, faz um jogo de luzes, não? Ué, tem. Mas não. É verdade, isso tem. Faz um jogo de luzes, fica meio, sei lá, meio... Não, ela é azul por fora, os vidros, tudo azul, mas na parte interna podem jogar as luzes mesmo e fica... Vermelhão. De longe tu vê o vermelhão, pode ah, ser. Ah, e aí toca aquela música da Fafá de Belém? Não, aí já é demais. Ah, né? Tá, aí tem que ser, né? Na aí medida é em que começa, vai começar o jogo, antes de começar o jogo, o pessoal, né, dá um tempo ali e tal, tá chegando toda a torcida vestida de vermelho, aqueles bandeirões, tá proibido, né? Levar aqueles bandeirões. Mas enfim, toda a torcida vestida de vermelho e tem que ter um fundo musical, evidentemente. Porque senão não fica. Vai ser uma coisa de louco, não. Na arena! A nova casa do Grêmio. Alugada, viu? Novo inquilino. Alugada pelo Internacional. Aí a gente vai entrando, né? Lá na arena. Ó. Quando meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Lá vai os jogadores do Inter, né? Lá vão eles. E o Antônio Augusto, né? Falando. Aí surta, né? Aí sinistro, sinistro, olha só. Ah, cor do meu batuque. É isso aí, será que é verdade, hein? É, tá dito como verdade, tá? Não sei. Tô recebendo aqui o peixe como eu comprei, né? 21 minutos, aliás, tô vendendo o peixe como eu comprei. 21 minutos para as 10 horas agora, 21 para as 10. ligue e participe aqui da nossa programação. Ó. Pode me mandar também e-mails para beatriz@osul.com.br. E agora começa a criar corpo essa notícia, ó. Informação agora, tá? Inter gostaria de jogar o Brasileirão na Arena. O AS aceitou e agora negocia com o Grêmio cedência em troca da redução da dívida do clube. Então, viu como não é boato? Ganha forma e agora já teria aceitado a construtora ao AS. Para o Inter é melhor, né? Eles estão jogando em Caxias, né? Caxias, é. E vai até o final do ano, até o Beira-Rio estar pronto. E eu acho que não tem nada demais, né? Deixa o... Olha... Ah, eu acho que... Tu tá falando da maior rivalidade do futebol. Do futebol gaúcho, eu sei, tá mas louco? Mas é só o estádio, né? Não, não, mas pensa bem. É domínio de campo. É, o problema vai ser o Grenal lá, né? Eu aluguei e tenho direito a fazer aqui, botar, pintar de vermelho, fazer o que eu quiser. Não, também já é demais. 9h40 agora, Rádio Pampa. Olá, paz e bem. E o que é uma virgem e uma galinha cega? Não viram o pinto, Zaira. Mas que barbaridade, Zaira. Barbaridade. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e convidados da Pampa. Deus abençoe vocês e suas famílias, com paz, amor, saúde e muita alegria. Bia... Todas as mensagens que você recita são lindas, mas esta de hoje foi marcante, a lição para viver feliz. Vai um abraço bem apertado a vocês e a toda a turma pampiana. Um bom dia, te amo, sinto muito, me perdoe. Obrigado, Vanderlei do Alegrete, agora na Lomba do Pinheiro. É verdade, eu sou fã daquele texto ali, né? Olha só que bárbara essa charge aqui, ó. Minha verba, minha vida. Querida, antes que você saiba por terceiros, preciso te dizer que eu sou uma fraude. A mulher pergunta, de quanto? Ele está se abrindo, que ele não é nada, ele é só uma figura. As mulheres não são mais como eram antigamente, né? 9h41, agora 14 graus e 8 décimos, a temperatura aqui nas micro-regiões segue baixa, 10 graus ainda, já algumas com 11 nesse momento e até com 12 graus, mas a mais fria nesse momento é no Moinhos de Vento. Olá amigos, estou enviando abraços cor-de-rosas com bolinhas douradas para vocês, um bom sábado e em breve levarei para vocês aquelas trufas, lembram? Beijos da Sheila. Que bom. Amigos, estou ligada no programa que é ótimo. Parabéns, Mara do Teresópolis. Obrigada, Mara. Bom dia a toda a equipe. Estou tomando meu café e curtindo esse programa que eu adoro. Beijos. Não assina o final 8468. Eu adogo. Beatriz, tu deixaste de ser uma comunicadora para ser um fenômeno de comunicação. O que explica o teu crescimento no Ibope? E é muito gostoso de te ouvir, Cláudio da Tristeza. Ô, Cláudia, tu é muito generosa comigo, né? Mas eu te agradeço a tua generosidade com o meu trabalho. Obrigada. E quem tá tomando café aqui, que nos mandou e não assinou, assina agora, que é a Mari de Canoas. Ô, Mari, parabéns aí pela... Não é? Por estar tomando um café. Eu estou aqui no chimarrão, por enquanto. Seguindo, Bia, com mais notícias, tu viu essa da idosa que foi presa por porte ilegal de arma na Serra também? Uma idosa de 72 anos foi presa na noite passada na Serra Gaúcha, Caxias, por porte ilegal de arma. Durante uma abordagem da brigada na residência de Dona Marcelina Lourdes de Oliveira Silva, de 72 anos, no bairro Cidade Nova, foram encontradas uma pistola semiautomática calibre 40, com ocorrência de furto, e um revólver calibre 38. E munições. 72 anos bem armada. É, depende, vai ter que se saber exatamente dentro de uma investigação. Ela pode ter sido obrigada a deixar a receber a arma na casa dela. Por que a polícia foi até lá? Tinha mandado, né, para poder entrar na casa dela. E a polícia não pode entrar na casa de ninguém para fazer vistoria sem um mandado judicial. Mesmo que seja uma maloquinha, não pode, tem endereço, né? Então, a polícia devia ter um mandado. É, tem que ter mais detalhes a respeito disso aí, né? Pode ser um sobrinho... Sim, até porque a arma tinha já... Era roubada, né? Era roubada. Então, tem que ver o histórico da mulher primeiro para saber se ela não está sendo apenas uma vítima dentro da... Sabe como é que é, né? A gente olha, assim, a primeira notícia. Para começar, para entrar na casa, para fazer... O que fez a apreensão da arma, eles tinham que ter mandado. Então já tem alguma coisa pregressa, alguma coisa antes, uma investigação, alguma... Enfim. Assim solta fica a idosa armada. Uma idosa armada como? 9h45 agora, Rádio Pampa. E aqui o pessoal me corrigindo, eu falei Santa Cruz, foi voluntária, era Santa Fé que o Inter jogou contra o Santa Cruz e o Grêmio contra o Santa Fé. Santa Fé que comeu o Grêmio, então. Exatamente, isso? Que venceu por 1-0. Foi Santa Fé e não Santa Cruz. Obrigado, José Goulart da Costa. Tá. A Rosa Pacheco diz muita paz e alegria neste lindo sábado cheio de energia. Beijos. Obrigada, Rosa. Também a Idelma Souza participa via Facebook. Bom dia, meus amigos, bom sábado, um ótimo final de semana e que Deus nos proteja dessa violência. Saímos e não sabemos se voltamos para nossas famílias. Até a próxima, se Deus quiser. É, a gente tem que manter um pensamento positivo, mas é aquela história, né? A gente pede, Deus me ajuda, me protege, mas também tu tem que fazer, dar uma força, né? Quer dizer, tu tem que sair com um pensamento positivo, né? Especialmente usando o mantra, né? Aquele mantra que tem eu mesmo tenho usado muito e auxilia mesmo, sabe? Usar o mantra, porque daí tu não fica pensando aquelas bobagens do... Ai, aquele coitadismo, coitadinha de mim, pobrezinha, aquelas coisas, né? Ai, por que eu não tenho isso? Por que eu não faço aquilo? A gente está sempre se diminuindo no pensamento. A gente está sempre achando que vai acontecer uma tragédia, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai ser feliz. A gente sempre, não é o seu caso, não é o meu caso, mas digamos assim, de um modo geral, né? Nós temos uma expectativa sempre. É só, quer ver como isso é verdadeiro? Se alguém da tua família se atrasar, tem que chegar às 9 horas, é 10 horas, a pessoa ainda não chegou, tu ligar pro telefone celular dela, se o telefone celular dela estiver fora de área, tu vai começar a ficar apreensivo achando que aconteceu uma tragédia. Tu não vai pensar que ele encontrou um amigo, tu não vai pensar que ele está jantando fora, tu não vai pensar que... Tu vai pensar tragédia ou então alguma notícia horrorosa. Né? Então nós temos sempre esse pensamento negativo. Então coloca o mantra e usa o mantra o tempo todo. Te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu sou, eu sei que eu sou luz. Eu sou, eu sei que sou paz. Quer dizer, coloca só coisas boas. Não tem nada para colocar... Coloca o Om na cabeça e deixa o Om ali. Om, e fica observando o mundo. Nós temos capacidade de controle mental para fazer isso. E daí as coisas da vida vão acontecendo e a gente vai vendo o que é possível fazer para sofrer menos, né? Um abraço para o Márcio Romano, que está na escuta em Belo Horizonte, agora participando também pelo Twitter. Um abraço, Márcio. Um abraço, Márcio. Vladimir Acosta também pelo Twitter diz buenas. Queimando lenha, mateando e de orelha nos amigos. Nesse sábado frio e de pouco sol. Um quebra-costela, tia. Vladimir Acosta. Um abraço pro Vladimir. Como é o nome do rapaz lá de novo, de Belo Horizonte? Márcio Romano. Um abraço pro Márcio Romano. Francisco Rodrigues chegando aqui também. Olha, o presidente do Uruguai, José Mujica, disse em entrevista que se opõe ao consumo de maconha e a prática de aborto, mas que prefere legalizá-los para que não causem mais prejuízos à população. A maconha é uma praga, mas o narcotráfico é muito pior, disse. Ele afirmou que acontece algo parecido com o aborto. Contra esse fenômeno estamos todos, mas eles continuam sendo realizados nas sombras. É, isso aqui, a segunda parte sobre o aborto, eu tô com ele, não abro. Eu sou completamente contra o aborto, mas... Acho que precisa ser legalizado, porque mesmo eu sendo contra, e mesmo que eu morra sendo contra, ele continua sendo feito. Nesse momento, milhares de abortos estão sendo feitos no Brasil. Mesmo que eu seja contra, eu vou continuar contra, vou fazer discurso contra, vou ajudar qualquer mulher que estiver grávida a que possa ter o seu filho, que não faça o aborto, mas o aborto vai continuar sendo feito para enriquecimento de alguns médicos. Bom, fico por aqui, né? Mas a questão da maconha, ela está indo pelo mesmo brete, né? Francisco, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia Beatriz, bom dia Pedro, Clérito, bom dia. Dudu, Jaqueline. Beatriz, te referindo agora ao aborto. O aborto é mais uma das hipocrisias que nós vivemos na sociedade. Enorme. Porque se tu tiver condições financeiras, faz um aborto com toda a asepsia, todos os cuidados possíveis. Na melhor clínica. Se tu não tens dinheiro, tu faz com qualquer uma curiosa. Não tem, quer dizer... As chamadas fazedoras de anjo. Exatamente. Né? Quer dizer, então, é uma... Bom, se é contra ou a favor... Todo mundo é contra. Mas o problema é o seguinte, que existe. Então não dá pra tu fazer que nem uma avestruz, enfiar a cabeça no buraco pra não enxergar o problema. O problema está aí posto. Vamos tentar resolvê-lo da melhor maneira possível para todos. É isso aí. Daí tudo bem contigo? Mas tudo bem, mas agora eu vim ouvindo o programa. É impressionante a criminalização no Rio Grande do Sul, né? Ou é Grêmio ou é Inter, mas e é, não tem. Toda a vida foi assim, desde 1900. O Pedro é tão gremista, que ele está pensando no jogo do Inter na quarta-feira, que o Inter eliminou o Santa Cruz. E ele, em vez de dizer que o Grêmio foi eliminado pelo Santa Fé, ele falou três vezes que o Grêmio foi eliminado pelo Santa Cruz. Me confundi, é verdade. Ele estava pensando no jogo e do Inter. E assistiu o jogo. É que o Grêmio não entrou em campo, né? Então, Ele está lembrado do jogo do Inter. Do Grêmio, ele não sabe nem contra quem o Grêmio jogou. Quer dizer, então nota-se que para ele o Inter é mais importante do que o clube que ele torce. Não, não é verdade. Não é verdade. É importante, mas eu tô de cara com o meu time, né, Tchê? Totalmente... omisso em campo, não entrou pra jogar, já se defendendo. Eu não gostei, achei péssimo, o pior jogo que eu vi na minha vida do meu time. Mas, olha, então fica meu Pedro, manifesto. Eu não entendo nada de futebol, tá? Nem tenho vontade de entender, tenho até pouca paciência. Mas qual é o bom time que tem hoje atuando? Um timaço? Hoje, Atlético Mineiro. Timaço, eu falei. Na minha opinião, é o favorito pra... Libertadores. Estou falando de timaço como tinha, nós tivemos aqui. Mas no Internacional. Mundial ou aqui nacional? Mundialmente falando. Então hoje é o Bayern de Munique. É, pode que ser. Deu duas goleadas. Pô, no Barcelona. Tá jogando pode muita ser, bola. Pode ser. Agora, tu te lembra quando a gente tinha aqueles times aqui, o time do Inter, por exemplo, que ficou acho que quase uma década. Tinha, a gente sabia de cor o nome dos jogadores. Manga, Cláudio Figueroa, Pontes e Vacaria. Era... Caçapava, Batista, Falcão, Paulo César, Carpegiani, isso. Valdomiro, Dario e Lula. Quanto tempo não se tem um time assim? Quanto tempo faz que não se tem um time verdade, assim? Verdade, faz tempo. Futebol, hoje em dia, futebol, o pessoal não quer nem fazer uma jogada mais dura para não quebrar o pé, agora... não se machucar, porque eles agora não são mais jogadores de futebol. Hoje eles são produtos de marketing. E outra coisa, tá? a gente critica os argentinos, tem essa rivalidade Brasil e Argentina, mas essa semana eu assisti uma entrevista do D'Alessandro, que eu tirei o chapéu. A postura do camarada, quando perguntaram para ele, mas você não pensa em sair do Inter, não sei o quê, encerrar sua carreira em outro lugar? Ele disse, eu não estou preparado mentalmente para deixar o clube. É verdade, porque eu tenho uma história dentro do clube, eu ganhei muitas coisas e fui muito bem recebido em Porto Alegre, me sinto muito bem aqui. Uhum. Inclusive a torcida do Grêmio me trata com simpatia. Então eu não tenho problema nenhum, me sinto muito bem aqui, não estou preparado para sair daqui. Eu achei aquilo assim de uma postura, de uma elegância. Porque hoje em dia o jogador assina o contrato no clube já de costa. Ele já assina o contrato no clube de frente para o aeroporto. Já pensando em sair. Já olhando quem é que está interessado. Exatamente. Nele. Exatamente. Mas Beatriz... São mercenários. E sobre o D'Alessandro, foi ele que salvou o Internacional no 2-0 contra o Santa Cruz. Jogou ele muita que bola. Jogou muita jogou bola. Jogou e chamou a responsa e fez o Inter ganhar, né? Merecido. Beatriz, rendi-me. A insegurança pública. Joguei a toalha e me obriguei a contratar uma empresa de monitoramento eletrônico para minha casa. Fizeste muito bem. Porque tu não sai mais de casa. Fizeste muito bem. Arrombar a casa do lado da minha às 3 horas da tarde. Não tem mais hora, né? E olha que ali naquela tua área, inclusive, comandantes da BM já tiveram a casa arrombada, né? Sim. Né? É ou não é? Sim, sim. Vários oficiais da Brigada. Vários oficiais tiveram as casas arrombadas ali naquela área. Mas tu não vê uma viatura. Não tem, mas não tem. Tchê, é um mistério. Eu fico impressionada. Às vezes eu penso que a implicância é minha. Porque eu sou insuportável, né? Eu sou uma pessoa inviável. Não, eu até pode falar. Mas será que a implicância é minha? Mas tchê, não tem mesmo. Não tem. Eu se falo de repente, mas tu é porque tu é policial civil? Não, não é contra os PMs, é contra a política de segurança de quem está gerindo o Estado. Essa é a minha preocupação. Não é os PMs que estão na rua, até para eles. Não, até para eles não é negócio trabalhar na rua, o negócio é trabalhar na casa militar. É claro, ganha muito mais, civil. Né? Ganha muito mais. Claro. Um sargento da Brigada Militar na rua, ele não tem vantagem nenhuma, ele vai para a casa claro. Militar, ele ganha uma CC-12. Isso. Quer dizer, então, eles não têm culpa. Eles são dedicados, são interessados, quando atendem, as pessoas procuram atender bem. Agora, a política de segurança do Estado está falhada. Eu não sei qual é, o problema todo é que eu não posso criticar uma coisa que eu desconheço. Se há uma política, né? Tu tá entendendo? Eu me sinto, inclusive, então incapaz de criticar, porque eu não sei qual é. O sistema de segurança? É que eu não sei. Olha, tu viu um assalto ontem Na Riachuelo. Na Riachuelo ali. Às 3 horas da tarde. Encantado, aquele eu conheço. Às 3 horas da tarde, um restaurante tradicional, simples, né? Tradicional, centro da cidade. A mulher está. Quatro pessoas à beira da morte. É com dois tiros. É um restaurante para quem está no dia a dia no centro. Dois tiros na barriga, está à beira da morte lá no Hospital Cristo Redentor. Mas, e depois é aquela coisa, né? Além de não ter a prevenção, a legislação é benévola e é interpretada muito... A favor do bandido. Com coração, assim... Ah, olha, nunca vi nada mais mãe. Mãezona. Tá vendo, no Rio, mataram o traficante, primeiro a ser afastado foi o comandante do helicóptero. Olha, eu não tenho paciência, eu tô bem... Hoje é sábado. Cinco minutos para as 10 horas. Eu e dois amigos conversavam, né? Cara, eu odeio ir à festa de casamento, é mesmo porque... As minhas tias ficam sempre falando, o próximo vai ser você, o próximo... Putz, é fogo, mas eu conheço um jeito de você fazê-las, você é mesmo? Começa a fazer a mesma pergunta para elas nos funerais. Que barbaridade. Devolve. Muito bom. O Tupac Cardoso manda um bom dia, ótimo final de semana para todos, com muita fé, aliás, uma santa fé. Brinca o Tupac. É bem isso aí, Tupac, um abraço. A Luana Moraes, hoje tem festa em Cachoeirinha, no Parcão. Luana de Gravataí. Opa! CJ Rebel Song, bom dia. Esse é um dos melhores programas de rádio de todos os tempos. Parabéns. Olha, quem é? CJ Rebel Song. Opa, obrigada. Facebook. E também aqui o Renan Mater, ele manda bom dia. Esse filme não dá pra perder, manda ele. Estão todos convidados pra ir na estreia. O Massacre da Serra Elétrica 3D. Bah. A lenda continua. Poxa, em 3D. Eu vi umas cenas e desisti, porque eu tenho horror de filme, esses de terror com muito sangue, muita decapitação e tal. Aquilo não faz bem pra minha cabeça, eu não vejo. Eu gosto de um filme romântico ou então de filme de comédia. Eu gosto, chama pra ir documentário. Depois, eu gosto policial assim, bem bolado. Tipo mas não com muito carro explodindo. Tipo aquele efeito dominó. Uma coisa bem pensada, os caras bolaram, né? Um assalto a banco, fantástico o plano, e baseado em história real, quer dizer. É. Não é aquela coisa assim de, tipo... Mas é que esse filme, Massacre da Serra Elétrica, pode me incluir fora dessa. Esse aí tu tem que assistir o filme com um balde embaixo da máquina pra aproveitar o sangue. Tu imagina, né? 3D ainda o filme, né? Imagina. Vai ver cabeça rolando em alta resolução e louco. Dos lados aqui, né? Tá louco. Vê aquela máquina vindo pra cima de ti, hein? E sobre os filmes policial, também é um dos meus favoritos, porque te envolve, né, o filme. Tu já assistiu o filme Amnésia, por exemplo, que começa de trás pra frente o filme? Não. Que te dá uns flashbacks, quer como se ele tivesse que um ator que eu gosto, né? Dos muito filmes legal. Dele, que na minha opinião ele não faz filme ruim, o Denzel Washington. Uhum. Muito bom. Eu gosto desse estilo de filme, aquele estilo de filme que ele faz. Agora esse negócio. Aquele Fred filme, Kruger, não sei, é ele que faz o Inimigo Público. É ele. Uhum. Inimigo Público com Denzel Washington é maravilhoso. Pedro, aquela bem sabe? Infantil, por que a vaca dá leite? Por quê? Porque ela não sabe vender. Ah. Não, bem infantil, disse, né? Que bonitinho. Oh. Falar em infantil. Só pra corrigir, o Inimigo Público é o Will Smith que Will faz. Smith, o outro. 3 minutos para as 10 horas. As apostilas que foram distribuídas aos alunos da 5ª série da Rede Municipal do Rio de Janeiro foram impressas com erros sobre as capitais dos estados do país. O livro M5 do segundo bimestre diz que a capital do estado da Paraíba, que é João Pessoa, é Manaus. E que a capital de Pernambuco, que é Recife, é Belém. Além disso, a sigla do estado da Paraíba, que é PB, foi grafada de forma errada na apostila, PA, que é a sigla do Pará. Mas como é que passa um negócio desses, hein? Será que é erro no livro ou mudaram a geografia e nós não fomos informados? Como é que passa um negócio desses? Não, é brincadeira, né? Não, quem é que manda para a gráfica e olha a qualidade da gráfica que não tem a revisão? A orientação em casos de erros de impressão é que os próprios professores façam as correções em sala de aula. Entendeu? A gráfica não tem nada a ver com isso. Quem mandou o material para a gráfica? Quem mandou imprimir naquela gráfica? Não tem nada a ver sem com qualidade isso. Nenhuma. Quer dizer, a gráfica. O professor é que fica com o pepino. Eita, professor é. Vou seguir aqui com mais participações. Agora, 1 minuto faltando para as 10. O ouvinte diz: bom dia, sou a Ládia, Bia, e vou te contar um pouco de mim. Tenho 62 anos, tirei um nódulo maligno do seio. Mas fui ao oncologista ontem. Me encaminharam para aguardar ser chamada para fazer radioterapia ou químio. Lá que vou saber. Nunca fumei nem bebi e me cuido na alimentação. Tive duas filhas e amamentei há 7 anos. Obrigado por ouvir meu desabafo. Abraços da Aládia. É, Aládia, vai com fé, vai firme, porque ela já teve, já tirou, agora ela vai fazer aquele reforço, né? Então é, tudo bem. Nunca fumou, nunca bebeu, sempre que você teve uma alimentação sadia. Em tese tem uma saúde boa. É, então... E é aquele negócio, mas vai com fé, vai firme que vai passar, tu vai te recuperar de tudo isso aí. O pessoal não pode se apavorar quando ouve o diagnóstico de câncer, tu entrar em desespero. Claro que não. Foi como eu disse pro médico, eu abri a minha biópsia e cheguei pro médico, doutor, deu o que o senhor imaginava. Ele, tu abriu a biópsia? Eu digo, sim, doutor. Agora só resta uma alternativa, o senhor me apontar os caminhos que eu tenho para ir à luta, porque vai ser mais uma batalha. Evidente. E graças a Deus tô aí, faz 8 anos. É, não pode se apavorar, né? Não pode se apavorar e um detalhe, uma coisa que a gente também só não pode esquecer. Tem uma vantagem na pessoa que tem. Já vi um carro, dá licença. Tu tira um carro zero. É tudo aço, plástico, ferro, etc, etc, né? Sim. É, tu tira um carro zero da garagem. E tu anda com ele um pouco, ele começa a desgastar, certo? Nosso corpo é a mesma coisa. É. Só nosso que o carro corpo a gente faz uma manutenção, é a mesma o corpo coisa. A gente não faz. Tem gente que faz como ela cuidava, exato. Não fumava, não bebia e tal, né? Acabou tendo um problema como esse. Tem pessoas que fumam e bebem e acabam não tendo problemas como esse. Mas depende, tudo. A gente tem que aceitar e tentar superar, mas começa superando na cabeça. Sim, é o principal vai de a luta, tudo, né? É a cabeça. Vai tem a botar luta, na cabeça que tu vai resolver. Acredita, já te sente bem, tu tem que te sentir bem. E eu vi, Beatriz, num aspecto, o diagnóstico de câncer me fez bem num aspecto, assim, de ter outra visão de mundo. Outra visão de mundo, né? Isso aí foi... Ah, tu muda a tua cabeça, né? Ah, sim, né? Bah, aqui, aquelas coisas que tu dava importância, que são coisinhas não. Que não tem importância nenhuma, deixa de dar. Eu me aposentei, tu vê, parece uma coisa assim, uma coisa pueril, uma coisa... Vocês souberam do avião que estava aí, da Cruz, ontem? Sim, sim, sim. Deu uma pane e teve um pássaro entrou pássaro na turbina. Entrou na turbina, quase que dá um problema. Um avião da TAM que partiu do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ela ia para um congresso, parece que é um congresso do PSDB. Precisou, né? Retornar à capital gaúcha após colidir com um pássaro. E é ela e mais alguém que assessorou ela no governo dela. Segundo o Vambert de Lorenzo, esse aí que estava junto com ela. Ele escreveu em seu perfil no Twitter, candidato, né, que viu um estouro e um clarão em uma das turbinas da aeronave. Eu e mais 2 passageiros vimos e avisamos a tripulação. Os demais passageiros nem perceberam o problema. Aí depois pegaram outro avião e foram embora para Brasília. Que loucura, né? O que que faz um pássaro na vida da pessoa, né? Você vê, né? Não. 10 e 2 agora. O que faz um pássaro na vida da pessoa? E ali não tem tucano, né? 10 horas com 3 minutos, Rádio Pampa. Rádio Pampa, a tribuna livre do Rio Grande. Pampa AM. Hospital Banco de Olhos convida. No dia 26 de maio será feita uma ação de prevenção ao glaucoma, uma doença que não tem cura. Das 14 às 18 horas, uma equipe do Hospital Banco de Olhos estará no Parque Germânia realizando testes preventivos. Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Assistência integral à saúde da visão. 3018-3100. Tchê, e essa chuva que não vem? Calma, vai chover. Mas esse sol a pino, as andorinhas voando alto? Vai chover. Mas homem, nem o meu joanete tá doendo. Vai chover, ó, agora. Deus do céu! O Banrisul facilita o acesso à irrigação através do programa Mais Água, Mais Renda do Governo do Estado. Aproveite que a safra está boa e não houve seca e faça agora o seu financiamento. Banrisul, evoluindo sempre com você. Seu jornal de domingo não tem o resultado do jogo de sábado. O Jornal O Sul tem uma edição de domingo com notícias do domingo, elaboradas realmente na madrugada de domingo. E chegando na sua casa de manhã, bem cedinho. Se as notícias do mundo não tiram folga, o seu jornal também não pode tirar. O Sul, um jornal para quem não tem tempo a perder. Você tem filho órfão menor de 16 anos? Ele não recebe pensão? Busque até R$6.000 em 60 dias. Ligue 3427-2480, 3427-2480 ou 85670000. Atenção para a mega oferta da Casa de Carnes do Frigorífico Líder. Carcaça suína com pele a R$ 4,99 o quilo, costela bovina inteira R$ 7,49 o quilo e coxa e sobrecoxa congelada R$ 4,49 o quilo. Ofertas válidas enquanto durar os estoques. Frigorífico Líder, Ervaldo Oeste 640, São Tomé. Acesso pela parada 42 de Viamão, fone 34468200. Aceitamos vários cartões de créditos e alimentação. Quando você pensa no futuro, imagina algo lá longe, né? Mas ele já está acontecendo com o Badesul, a nova agência de fomento que faz o futuro chegar antes no Rio Grande do Sul. O Badesul é focado em financiamentos para empresas de todos os setores, com especialistas no seu negócio e muita agilidade para fazer tudo acontecer antes do que você imagina. Descubra as linhas de crédito disponíveis em badesul.com.br e traga seu projeto. Badesul, o futuro do Rio Grande é agora. Não deixe de ler hoje o jornal O Sul em seu tablet, celular ou computador. Acesse osul.com.br. Não perca, nesta segunda-feira, às 6 horas, o programa Mateando com o Rio Grande. O debate desta semana é sobre a garantia do Estado, sobre a qualidade do leite ao consumidor. Não perca! O Centro Clínico Gaúcho está sempre fazendo de tudo para oferecer mais cuidado à sua saúde. Possui unidades de atendimento 24 horas em Porto Alegre, São Leopoldo e Canoas, além de prestar atendimento em todas as especialidades. Isto é mais uma vantagem que só os clientes do Centro Clínico Gaúcho têm. Acesse o site centroclinicogaucho.com.br ou fone 3287-9220, 3287-9220. Quem ama, cuida. Rádio Pampa, Beatriz Fagundes. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando feliz, me encuentro amado, amado que el sol, y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí. La música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, el blu dipinto di blu, felice di estar el azul. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré. Oh, oh. Tá bom, 10 horas com 8 minutos agora, 10:08, 15 graus, 3 décimos a temperatura. Umidade relativa do ar está em 65%. Um bom dia para todos os amigos e amigas da Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Muito obrigada pela companhia, obrigado pela audiência. Os telefones da Pampa, anota aí: 3233-8855, 3233-8899. E também temos o torpedo da Rádio Pampa, que é o 98415071, além do meu e-mail, beatriz@osul.com.br. E também o Facebook e o Twitter do programa Beatriz Fagundes, né? Olavo Loreto, bom dia. Bom dia, ele está por aqui, mas está tomando cafezinho agora. Logo em seguida ele dá um bom dia pra gente. Eu abanei. Ah, abanou. É, ele abanou, né? Tudo bom, Olavo? Tudo bem. Já que o Olavo não pode falar, tá de boca cheia. Os dois velhinhos conversando, um pergunta ao outro. Você prefere sexo ou Natal? Sexo, claro. Natal tem todo ano, enjoa. Eu também prefiro. Qual é o pecado da luxúria? Perfiro. Aí tu pergunta num grupo, né? Dependendo das idades, tu pergunta aí. Os sete pecados capitais, a luxúria, o pessoal, o que é isso? Já esqueceu, né? Depois de um tempo a gente esquece. É que nem o... É aquele, o Dr. Drauzio que diz, né, que nós vamos chegar a ter uma geração de mulheres com peitos firmes e homens com pênis eretos, mas sem saber para que serve. É isso aí, né? E o último capítulo, na verdade, da novela... Vamos dizer que serve para bonito, né? É, mas pelo menos está firme, né? Eu posso ter perdido alguma coisa dos últimos momentos da novela, né? Eu vi ontem meio que... Entre o dormindo e o acordado, assim, sabe? Uhum. Mas tentei acompanhar hoje, eu talvez... Veja o replay. Veja o replay. Espero que melhore no replay. Tu vai ver se teve algum impedimento ou não? Não. Porque, olha, até no último instante que eu pude ver ontem, teve outra falha daquelas horrorosas, né? A menina está voltando, né, nos braços do pai e da mãe lá, né? Que, tu viu isso ou não? Vi. É. E no momento em que recuperam a menina, né? A Lucimar. A cavalo? É. A Lucimar faz aquela. Mobiliza o alemão, né? E diz pro menino: não, eles encontraram a tua irmã, eles estão voltando. Tá. Aí ainda dá tempo de caçarem a Lívia pela Europa, prenderem. Depois voltarem ao Brasil e aí vem uma legenda. Algum tempo depois, aí aparece o casamento da delegada, aparece as outras no presídio, coisa e tal. E aí, de repente, tá o Theo e a Morena chegando recém-chegando, né? Pelo amor de Deus, ali, que primariedade. Ali, pelo tempo, eles devem ter chegado uns 4, 5 meses depois. Sendo que foi anunciado que já estava voltando. Exatamente, já estava voltando, mas levaram uns 4, 5 meses para chegar. E o que era aqueles dois a cavalo procurando a guria lá na Capadócia? Não, e a hora que não tinha bandido nenhum com a não criança, tinha. Nem nada, né? Uma coisa tão... Não, e a hora que o Theo tá contando pro menino as cenas que apareciam, sim, aí deu da saga incrementada, dele. Né? Mas a Globo ontem lavrou mais um capítulo na campanha de desmoralização das polícias, né? Ah, bom, isso nem se fala. Que a Globo não, tá e do Exército Brasileiro também. Desmoralização da polícia, porque... E do Exército também, o Exército tá no lixo, tá no mármore do inferno. Ontem aquela ali, os policiais deixaram as guris lá agredindo preso. Aham. É, para aí, aquilo ali é para arrebentar com a polícia. Qual é o policial que vai fazer permitir aquilo, isso? Né? Ainda mais sabendo que está sendo filmado, né? Porra. Toda não. Globo. Não, e aí? O preso. Não, o preso chega, a primeira coisa que tem que fazer é submeter ele a exame de lesão corporal. Delegado? Aposentado, graças a Deus. Delegado? Aposentado. E o exército, então? Ah, o camarada que ele fez um cara, monte de coisa, um monte de fraude, não aconteceu nada com ele. Segue na boa. Foi até, passou pra general, né? Aquele não perdeu a patente porque não tinha onde fazer as porcarias dele depois. 10 horas com 13 minutos agora. 15 graus, 3 décimos a temperatura. Ligue pra cá e participe do nosso programa. 3233-8855. 3233-8899. Temos também o Torpedo da Rádio Pampa com o Pedro da Fonseca, né? O 98415071. 98415071. Ah, olha só, o Partido Nanico, PRTB, recebeu. O que, que é PRTB, hein? Partido, o que, que é? Partido Republicano Trabalhista do Brasil, será que é isso? Deve ser por aí, porque é Renovador Trabalhista Brasileiro. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Recebeu em 2012 mais de 1.700.000, origem de mais de 70% dos recursos do partido no ano anterior. Quase 1.400.000 vieram do orçamento da União. Por causa disso, uma ação agora reivindica, além da suspensão da eleição do diretório de novas eleições, o bloqueio das contas bancárias do PRTB. Segundo a ação, o partido se converteu numa empresa pertencente à família Fidelix. Época procurou o Levi Fidelix várias vezes na sede do PRTB em São Paulo. Ele não foi encontrado nenhuma vez. A informação é que Levi passa as terças, quartas e quintas-feiras em Brasília cuidando dos interesses do partido. O presidente é acusado por ex-aliados e pelos próprios correligionários de usar o partido para enriquecer. Diga-se guerra de quadrilha, né? Que a denúncia geralmente sai de alguém que perdeu as vantagens. É. Isso aí é... Só abre a boca quem tirar a teta que ele mamava. Pode observar pra ver. Não, e ainda tem gente que defende a criação de novos partidos. Tem que ter novos partidos, tem que deixar criar. Tem poderia, que ter novos que não houvesse partidos, auxílio, que não houvesse que, nada. Isso é democracia. Tu não pode financiar a democracia. É. Mas não que... criar novos partidos, tem que acabar com um montão de partidos que tem. Acabar com aí. Um monte deles para dignificar a democracia. Né? Exatamente. 10 e 15 agora. Qual é a opinião de vocês? Mas eu acho que quatro partidos tava, era mais do que bom. Eu não, Chico, deve, não saberia. Hã? Não saberia te dizer quantos. Não, mas, seriam. Acho, mas Chico, se baixar para 10, não precisa 4. 10. Tem 40, Chico. 10 tu saberia quem são eles. 10 tu sabe quem são. 40 não. Não tem conta. Tem 40 partidos? 39. 39, então tá certo. Então são 39 ministérios, dá certinho para cada partido acomodar. Mas que a Dilma queriam. Estavam tentando convencer ela a fazer o 40º, né? Não deixaram. Sim, né? Aí ia ficar um prato cheio para os humoristas ali babar os 40 lá dentro. Claro, ganha. Exatamente. Diz que quando ela nomear mais ministros, já vai nomear logo de vereda 2, que é para ficar essa 41. 41. A Maria Lucimar de Souza diz: bom dia, pampianos. É uma grande alegria saber que poderei usufruir da companhia de vocês até o meio-dia. Que Deus os abençoe. Mariazinha de Sapucaia, como ela se chama. Obrigada, aqui. Mariazinha. Também no Facebook, a Lia Cower Plus manda: adoro vocês, faço o meu almoço ouvindo-os. A Beatriz é tudo de bom. Obrigada. Lia Puls manda o recado. Obrigada. Também aqui o Márcio. Ele é de Belo Horizonte, volta a participar aqui, desejando um bom dia a todos. Pessoal, acho que a vida hoje em dia está complicada mesmo. Muita violência, roubalheira, safadeza em toda a sociedade. Mas acho que damos muito destaque para isso tudo. E na real temos que divulgar para que a sociedade tenha um estalo para reverter a situação aos poucos. Como na história do menino devolvendo as estrelas do mar ao oceano. Um pouquinho de cada um faz a diferença. Bom, aqui em Minas Gerais tem um prêmio chamado de Bom Exemplo, que eu acho muito legal, e não sei se é algo parecido aí no Rio Grande do Sul. O pessoal da rádio, melhor de todas, a Rede Pampa, poderiam promover algo parecido. Acho que uma iniciativa como essa, aos poucos, faria com que os bons também ganhassem o destaque. O que vocês acham? Um grande abraço a todos os amigos e companheiros do Gauchito Desgarrado aqui em Alterosas. Segue o link e vejam se é possível. Manda aqui. Um abraço. Então vamos avaliar, no coração, né? Dos pampianos. Agora, um abraço, obrigado pela dica, amigo. Eu tenho opinião, não sei se você... Mas eu acho que a primeira coisa, o povo deveria começar a se informar mais, porque tu anda aí pela rua, tu ouve uma notícia, tu comenta com várias pessoas, as pessoas não têm conhecimento de que houve aquilo. Eu fico pasmo com a desinformação. Aí a gente, porque a gente convive num meio que... pessoas que procuram... se informar e coisa, tu sai fora, pessoas assim que tu conhece do dia a dia, do bom dia, boa tarde, boa noite, aí tu vai comentar algum assunto, aí não ouvi nada. E viu, fica pago pela desinformação. Viu que teve mais um servidor público encaminhado à delegacia de trânsito nesse final da madrugada de sábado, junto com outro, né, do Detran, que foi apontado com embriaguez, dessa vez na Avenida Diário de Notícias, na Zona Sul. Uma servidora da Justiça Federal foi detida pelo 1º Batalhão. Ela conduzia um Hyundai Veloster quando atropelou cones que estavam posicionados na via no momento da ocorrência. Dois casos já de servidores embriagados na madrugada. E Hyundai Veloster não é para qualquer um. Bah. É um carro caro. Tá louco. Vocês se lembram daquela música "Seu Delegado, prenda o Tadeu"? Braulio Bueno. Mas vocês, sim, não viram, Pedro, tu que tem Face, um link que foi... A polícia, um policial americano tem uma Ferrari estacionada e o policial chega e vai estar extraindo uma notificação. Chega um motorista, um cara jovem, de bermuda e coisa, aquele negócio, e nem fala com o policial, entra no carro, aí o policial já foi meio pro canto do carro, no para-choque dianteiro, próximo ao farol. E ele tenta arrancar com o carro. E aí o policial grita com ele, vai na porta, xinga ele. Dá-lhe um tapa na cara dele, larga talão tudo em cima do carro e abre a porta e puxa ele para fora do carro. E já vem outro, já deita ele no chão, já algemo Eu digo, pô, coisa boa, né? A polícia poder fazer isso. Faz isso aqui, né, pra ver. Mas o policial tá na cadeia. É, vai, tá na cadeia, vai o ser cara expulso da corporação. O cara é convidado domingo no Fantástico, promovido a herói. Uhum. O cara que apanhou, né? É, exatamente, o dono do carro. Porque é um absurdo aquela inveja do policial pela situação socioeconômica dele. O policial nunca vai ter condições de ter um carro daquele. Então é um recalcado. É o que vão dizer. E tu viu a questão das câmeras, né? Que lá nos Estados Unidos sempre tem. Tanto que tem canais que exploram bastante isso, né? Dos vídeos, sim, mais incríveis do mundo. É, exatamente. E aqui vai passar a ter, né? E olha as perseguições lá. É. Os caras tocam uma tranquilidade. Eu não quero nem saber. Eu digo, eles copiam tanta coisa dos Estados Unidos. Está em uma coisa que... Ai, meu Deus, o Belo... O Belo, Jornal Sul, de vez em quando me dá cada surpresa. Olha o que o Belo fez, me lembrou uma deputada federal gaúcha. Quem é o Belo? Ah, botou dreadlock, né? Aham. Cabelinho de regueiro. Colocou dreadlocks ali e está assim totalmente diferente. Tá com cara de reggae. Ele disse que ficou mais bonito. Ficou mais bonito. Mais belo. Mais belo. Pois é. Chico, tu disse que as pessoas tinham que se informar mais, né? É, talvez devessem se informar melhor, né? Bom. Porque tem a questão da qualidade da informação. É. Na questão, por exemplo, essa semana deu aquele bate-boca de Senado, de Câmara. Sim, aquela sessão medida provisória dos portos. Agora eu te pergunto, um país desse tamanho, né? É, com a exposição mundial que tem atualmente, com a importância mundial que tem atualmente, precisa resolver uma questão em cima do laço? Dá. Para que 500 e tantas criaturas que ficam lá 3 dias por semana, mais a segunda casa, aí agora se rebela? Dormindo. Enquanto a presidenta não satisfez os interesses deles, eles não votaram. Não votaram. Quer dizer, então a gente fica refém? É. Aí o pessoal disse assim, ah, porque o povo... Às vezes, né, se usa aquela expressão que eu não gosto, né, até às vezes contigo, eu brinco aqui, às vezes, assim, ah, não, porque a culpa é nossa. Nossa, que... Não, minha culpa não é. Né? Minha não é. Minha não é. Não votei nesse ou naquele. É, não, minha não é. Catrua, não participei. Agora tu vê a notícia essa desse dono desse partido aí. É. Eu não quero mais partido. Nem sei quem ele é. Tu entende? Então, assim, ó, o Supremo acha que tem que ter, bom, então... Vamos deixar essa culpa com o Supremo, não, claro, com a população que está cansada desse monte de partido aí, que a gente não sabe nem o que significa as siglas, né? Uhum. É uma dificuldade tremenda. Então, sabe? Pior, então, assim, ele recebeu do governo. Quer dizer, a informação, é... quase 2 a quantidade milhões de informação, a boa informação, a possibilidade do eleitor eleger alguém. Mas quem é que a gente elege? É quem tu quer? Não. Não, é quem eles o partido te nos impõe. É quem eles te oferecem. Tá. Então, que eu não posso votar em ti, se eu quiser votar em ti, na Beatriz, no Pedro. Os partidos não dão... Seria não uma coisa, em termos de informação, se na época de eleição o tribunal se ocupasse de informar as pessoas o que cabe a cada função. O vereador faz isso, o deputado faz isso, o deputado federal faz aquilo, o senador... Tá? Não se tem essa preocupação. E deveriam agora, a meu ver, tinha que ser a frase assim, ó. O Pedro está falando em câmeras e gravações e coisas. Aqui não adianta gravar, tia. Os caras são gravados, é ouvido a voz, tem imagens dos caras enchendo os bolsos de dinheiro, tem o diabo. Não dá nada. Aí é considerado prova ilícita? A prova é ilícita. É. Então, a primeira coisa nas próximas eleições que o eleitor tem que pensar é o seguinte: a quem eu quero dar a imunidade parlamentar e foro privilegiado? Como é que essa é? Tinha que ser a questão. Como é que tu disse? Primeira. O que tu disse aí? A imunidade parlamentar e o foro privilegiado. Entenda-se impunidade, não, né? A imunidade. É imunidade, tá? É isso que diz a lei, mas então nós temos que estar cientes. Primeira coisa, se ele vai ser competente, se ele vai ser um bom representante, é secundário. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a quem eu vou dar foro privilegiado e imunidade. Bom, isso. Dentre os que eu acho que podem receber isso, que são dignos de receber isso, eu vou escolher algum que tenha competência para nos representar. Porque não dá, né, tchê? Não tem condições, tu mexe com a polícia, tu mexe com o Ministério Público, tu mexe com a... E no fim, não, essa prova aqui. Tu falasse, não, e tu falasse uma coisa agora, por exemplo, a imunidade parlamentar, e eu falei um pouco nas interpretações benévolas da lei. A imunidade parlamentar deveria ser restrita a atos praticados em razão do exercício parlamentar. Agora, eu estou respondendo. Não, eu estou respondendo um processo de homicídio, sou eleito, suspende, o meu processo fica parado. Não. 10:24, Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Eu, enquanto o Olavo estava fazendo a defesa dos pensamentos dele, dizendo tudo que eu penso também, que eu não estou, não sou, eu não quero que me chame dizendo que o povo é culpado. Eu não sou culpado, não sou, não aceito a pecha. Mas eu estou assistindo aqui um vídeo que me foi mandado pelo Paulo. Paulo, é a cosmovisão de uma criança de 9 anos, uma criança que foi gravando coisas e depois montou um filmezinho, tá no YouTube. É de chorar, viu, Paulo? Estou engasgada aqui. É de chorar. Existe solidariedade entre os seres humanos. A gente só tem que ter um pouco mais de visão sobre isso, né? Um beijo, querido. Muito obrigada. O Clérito de Vargas traz as participações dos nossos amigos ouvintes pelos telefones convencionais da Pampa, 3233-8855, 3233-8899. O Zé Azambuja. Alguém tem notícias da Ângela Maria? Pois ninguém mais fala dela. Ela está bem, só que está já bastante avançada a idade, faz poucos shows, não é chamada mais para programas de TV, então fica mais no ostracismo, né? Mas ela está bem. A Joana da Cavalhada manda abraços para todos e persevera, Bia. Todos os dias estamos juntos. Ó, que bom, obrigada. Aqui o Eurípides de Cachoeirinha. O apocalipse deve ser cumprido ou falta vergonha na cara dos homens, Bia? Hã? Hein? Só um pouquinho. O apocalipse deve ser cumprido... ou falta vergonha na cara dos homens? Mas eu não sei, eu acho que se o apocalipse não depende dos homens, né? Não seria uma vingança de Deus, uma coisa assim? Sim. O Beto da Zona Norte disse que escutou ontem o professor Sabedotti e pela primeira vez achei estranho alguém da área defender o corte de árvores. Uma coisa é cortar uma árvore onde não se tem nada, outra é perto de residências. Isso modifica o sistema todo da região. E não adianta aumentar as ruas, pois cada vez mais vão ser carros. Então, tu entendeu tudo ao contrário. Não, e tudo ao contrário do que o professor falou. Porque ele não defendeu o corte das árvores. Ele justificou e explicou como as coisas funcionam. Mas ele não disse, eu faço aqui a defesa do corte das árvores. É que todo mundo que faz a defesa do corte das árvores é que não quer que construa-se nada ali. A árvore que foi cortada para que ele tenha a casa dele hoje... ou para que ele tenha a empresa onde ele trabalha... Essa não conta. Essa não conta. Não, não. Aí podia fazer, aí era necessário. Ah, naquela época não tinha... Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu não quero que cortem as árvores dos outros. A minha podia cortar. A minha não tem problema, porque eu precisava de um lugar para morar. Ah. E era aqui. A mesma coisa com relação a essa questão dos carros, dessa briga de espaço de carros e bicicletas, né? Eu digo que o pessoal dos ciclistas, agora o Pedro é ciclista, querem desinventar o carro dos outros. Dos outros. Porque quando tu precisa, tu usa carro. Tu usa o táxi, ou tu usa o teu carro, tu usa qualquer coisa. Então a gente tem que ter cuidado para não intensificar muito essa coisa da polarização das discussões. Ontem, por exemplo, a gente aqui falou muito sobre... a questão que houve a derrubada de diversas áreas de ainda mata nativa em Porto Alegre nos últimos meses, nos últimos anos, aqui na Glória, aqui, aqui né? Na Glória, aqui em Teresópolis, no antigo Colégio Cruzeiro, derrubaram tudo eu ali. Eu acompanhei. Né? Não houve manifestação nenhuma, né? Nenhuma. E eram árvores, matas nativas sendo derrubadas. Mas ali era iniciativa privada. Exatamente. Lá é público entra a política, né? Ah, bom. Exatamente. E aí, lá também era área de aterro, né? Se aí governo não foi contra. É, mas uma coisa a gente também tem que admitir, que são exatamente as iniciativas públicas que nos dão os parques. O Parque Marinha não tinha aquele monte de árvore. É. Alguém criou, foi Vilela. E hoje a gente olha de cima, aquilo é... é um bosque. Um bosque, um lençol verde aquilo ali. A mesma coisa, é necessário duplicar uma via? Bom, então vamos fazer isso. Mas imediatamente vamos ver onde é que vão ser plantadas as árvores que vão repor as que foram retiradas. Não adianta querer desinventar o mundo agora, tio. O Jorge do Campo Novo, estou sempre escutando. E quem é que vai pagar a conta da hora extra, Bia? E toque uma música do Mário Barbará. Quem é que vai pagar a conta da hora extra de quem... Eu acredito que seja dos policiais. Dos PMs, né? É. Que não tinha delegado. Um delegado sai às 7 e outro delegado entra às 8. Não entendi aquilo. Não, sabe o que é? Não vem defender, não, porque não. A notícia é essa. Isso aí, um delegado sai às 7 e outro... Mas a notícia é inverídica. Mas não tinha delegado lá. Essa política, essa discussão vem a tempo. O plantão é das 8 às 8. Chega às 7 horas um flagrante, normalmente aguarda a outra equipe que entra às 8, porque às 7 horas estão encerrando o plantão anterior. Não, às 7 horas o delegado foi embora. É, a delegacia estava fechada. Não tinha ninguém quando a delegada militar chegou. Mas é fora de. Não faz corporativismo. Não, mas não Francisco. É corporativismo, Beatriz. Não defende, aqui, tu não estava lá, não eu sabe. Eu não estou defendendo. Todo mundo sabe. Às 7 horas não tinha delegado. Mas em delegacia nenhum tem delegado. Delegado é só ia chegar o outro às 8 horas. É o plantão que funciona. Fora do horário de expediente. Sim, mas já tinha outros esperando lá. Mas aí segue pela ordem, é SUS. A hora é até às 8. Mas aí é tinha SUS. Tinha que ficar lá até às 8. Aí é SUS, entra pela ordem. Se chegar três flagrantes juntos. Isso junto, é corporativo. Não, não tá é fazendo. Corporativismo. É que se tu vai num distrito... Tá fazendo corporativismo. A brigada chega na 13ª. Vai levar uma medalha da DESG. Não, a brigada chega hoje de tarde. Lá na... Agora, é sábado. DESG, chega, né? Na 13ª. Chega na 13ª, não tem delegado. É fim de semana. Tem o delegado plantonista e o delegado das volantes. Que atendem fim de semana. Quer dizer, então ele sabe que tem que ser conduzido ali para a área judiciária. Que agora é a delegacia de polícia de pronto atendimento. Então todo mundo sabe. Mas isso aí. Como é a Associação dos Delegados de Polícia, a ADEP, né? ADEP. Tu vai levar uma medalha. Não, não é. Isso aí é guerra corporativista. Que corporativismo? Estava todo mundo Chico, lá só, vendo. Só para explicar, assim, só para tornar a coisa mais entendível. Tu disseste que nos fins de semana não tem delegacia. Delegado em delegacias distritais não concentra tudo. Mas aquela ali é uma delegacia especial tudo, de crime de trânsito. E foi tudo bem combinado já. Mas todo mundo sabe, no tempo não, que eu trabalhava era assim. Não, mas foi bem combinado com a bandidagem, que eles também não devem atuar no fim de semana. Não, mas a brigada faz na rua, a brigada prende. Sim, mas aí a brigada não precisa do delegado lá. Mas aí o delegado está lá no plantão, sabe que é ali o local que concentra tudo. Mas aí não tem como atender todo mundo, Chico, é isso que nós estamos dizendo. Outro combina com os bandidos, que eles também reduzam a atividade. Se a estrutura falha, é outra coisa. A estrutura é falha. Vamos falar da estrutura. Não, a estrutura é falha, porque um delegado só... É humanamente impossível que ele dê conta. Então tem que ter mais, né? É isso que nós estamos dizendo. Eu, na minha época, quando eu trabalhava, sabe qual é? Na época. E delegado. Na época, sabe o que eu sustentava, Olavo? Ali naquela esquina onde é a delegacia da mulher atualmente, João Pessoa com Freitas de Castro, eu sustentava que deveria ser aproveitado aquele térreo todo ali do antigo Detran. Aquele térreo todo, deveriam ser formadas umas quatro equipes, com quatro policiais, uns quatro delegados. Porque só plantão, ser, né? Poderiam ser feitos simultaneamente quatro flagrantes. Não daria tranqueira. Mas e aí, Chico, alguém se preocupa com isso? O tamanho da cidade, Chico. Com o tamanho que tem a cidade, a ideia de melhor atender não é justamente a de espalhar esse atendimento e não concentrar? Necessariamente não. Ter a delegacia de pronto atendimento no Navegantes. Porque a gente precisa... Eu gosto da ideia do Chico. A gente precisa da ideia da presença policial. É que um vai auxiliar o outro. Tóxico. A Zona Sul já tem muito pouca delegacia. O flagrante de tóxico, não é isso? Flagrante de tóxico é na 3ª delegacia de polícia de pronto atendimento, que fica no Navegantes. Nós vamos fazer intervalo. 28 minutos para as 11 horas agora, voltamos em seguida, Rádio Pampa, ligue para cá, 3233-8855, 3233-8899. Rádio Pampa, a tribuna livre do Rio Grande. Pampa. Tchê, e essa chuva que não vem? Calma, vai chover. Mas e esse sol a pino, as andorinhas voando alto? Vai chover. Mas homem, nem meu joanete tá doendo. Vai chover, ó, agora. Deus do céu! O Banrisul facilita o acesso à irrigação através do programa Mais Água, Mais Renda do Governo do Estado. Aproveite que a safra está boa e não houve seca e faça agora o seu financiamento. Banrisul, evoluindo sempre com você. Todo dia, a mesma corrida. Todo dia, os mesmos passos. A mesma superação. Todo dia, o mesmo recomeço. Mas você pode ajudar as crianças que precisam vencer o diabetes todos os dias. 15ª Corrida para Vencer o Diabetes. É dia 19 de maio, às 10 horas, no Parcão. Ligue 3341-2450. Compre sua camiseta e vamos fazer a maior corrida de todas. Vivemos em um mundo em constante transformação. Não há tempo a perder. Faça um curso técnico de eletrônica ou sistemas para a internet na Escola Técnica Santo Inácio. Ligue 3374-2858 ou acesse www.stoinacio.com.br. Escola Técnica Santo Inácio. negócio, não existem limites para o conhecimento. Quando você pensa no futuro, imagina algo lá longe, né? Mas ele já está acontecendo com o Badesul, a nova agência de fomento que faz o futuro chegar antes no Rio Grande do Sul. O Badesul é focado em financiamentos para empresas de todos os setores, com especialistas no seu negócio e muita agilidade para fazer tudo acontecer antes do que você imagina. Descubra as linhas de crédito disponíveis em badesul.com.br e traga seu projeto. Badesul, o futuro do Rio Grande é agora. Rádio Pampa, Beatriz Fagundes. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà. Qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. 10 horas e 35 minutos. 10 e 35. Robertão. Deixa mais um pouquinho que me deu me deu uma sensação muito, muito boa. Vai lá. Aonde devo dire que ti voglio bene? Per questo canto e canto te. Parabéns. Isso aí me lembrou uma música do José Mendes, que ele está tocando num baile, o pessoal vem e pede tal coisa para ele. Ele toca sempre a mesma toadazinha na gaita dele, né? Aí não sai nada do fulano, e ele vem de novo, já sai, e larga a mesma coisa. Aí os Beatles, já sai, e vem sempre a mesma coisa. Mas é, alguém pediu Mário Barbará, agora ele atracou no Roberto Carlos ali, né? Aqui nos telefones da Pampa, Dadá do Passo da Areia. Uma anedota. O Joãozinho diz para a mãe: mãe, o mini Guido Margarina diz que a situação do Brasil está uma maravilha. E a mãe responde: não é margarina, é manteiga. É. Aqui o Marcelo. Guido Manteiga. É, na real, Guido Manteiga. Mas é manteiga no. Sim, claro. Na piada. Não, mas tem que interpretar. Nome, tem o acento? Não, é a questão. É que tem que interpretar o texto. É manteiga mesmo, né? É. O manteiga. O Marcelo, sobre tem, a. Tem, é manteiga? Novela, queria saber se não foi um erro a inspetora Jo deixar as meninas baterem no Russo. Não, claro. Ficou feio para a polícia? Bah, horrível. Eu falei há pouco, isso aí é campanha para desmoralizar a polícia. É a coisa mais fraca que pode ter sido feita na TV em 500 anos. Foi aquilo ali. Não, Luiz, e o fim foi ridículo também, né? Luiz Carlos da Cavalhada, se o Estado fosse de outro partido, comentariam mais sobre o servidor do Detran dirigir embriagado. Ah, mas não vai querer culpar o governador ou a governadora ou a presidenta porque uma pessoa bebeu, né? E ela pertence ao Detran, porque deve ter bêbado em todas as empresas do mundo, tem um pelo menos. A gente não pode, não tem como. Se fosse corrupção dentro do Detran, aí seria o... Se ele fosse pego, né, cobrando alguma propina dentro do Detran, aí a gente poderia culpar o Estado. Eu não sei. Agora, uma pessoal... Foi uma pessoa que não se envolveu tem nada numa, a ver. Num fato policial que, por uma circunstância bêbado. Da vida, é funcionário do Detran. É, ele poderia Chama ser mais atenção o fato gerente de ser banco, do poderia ser radialista, dizer... poderia ser... Não. Ele estava numa boca de perto, uma boca de fumo, inclusive, né? Então, por quer dizer, aí não tem, como tu, não tem como tu botar o Estado junto, né? Olha, o Estado, tu vê e tal, não tem. Agora, bêbado, se estivesse tomando de alguém o nome do Detran, aí é outro papo, né? O Ari de Canoas: Bia, coisa em Canoas está difícil. Os manos estão todos soltos. Aqui para sair só de carro ou táxi, olhe lá. Abraços. Que loucura, né? Que medo, né? A Marli: Bia, as orgias do Berlusconi são pagas com dinheiro público ou dele? São pagas com dinheiro. Na época ele era ministro, né? Ele era primeiro-ministro quando aconteceu tudo aquilo, não era? Isso. Então ali tinha, tava tudo junto, misturado, Marlene. É, vai ver o dinheiro também, é uma orgia. É, o dinheiro também. Ali, porque na época ele era ministro, eu tô equivocada. Era primeiro-ministro. Ele era primeiro-ministro. Isso. Então, tinha um pouco de dinheiro público, muito do dinheiro privado, porque o cara é milionário, né? É. Pode ser uma reencarnação de algum imperador romano. Pode ser, provavelmente. Sou ouvinte assídua, sou funcionária do HPS e nós estamos sempre trabalhando com uma espada. Fora todo o nosso trabalho, agora querem tirar nossa insalubridade e querem descontar do nosso salário 25% que pagaram a mais há alguns anos. E o governador já tirou esses 25% do nosso salário. Na época, o governador não pode tirar, porque esse é do pronto-socorro municipal. Na época recebemos uma parte e agora querem nos descontar. E tem que ver as condições de trabalho no HPS. Para trabalhar só vestindo a camiseta mesmo. Foi feita uma pesquisa sobre a contaminação e descobriram que as pessoas que menos lavam as mãos são os médicos. E eles sempre apoiam o sindicato. E dos técnicos de enfermagem são raros os que não trabalham em demasia. Tenho certeza que a maioria dos funcionários deita com a cabeça no travesseiro e com a mão no coração, tendo a consciência tranquila por ter feito tudo o que podia. Adoro o programa, adoro vocês, beijos do ouvinte que não quis se identificar. Tá, tudo bem. Isso é verdade que ela falou lá, só vestindo a camiseta mesmo, né? É. Agora, a questão salarial, eu acho que é do município, não do estado, essa, né? É tanto é que houve um protesto uns dias atrás. O que não pode, né? Independente de ser município ou estado, ser prefeitura, ou não pode tirar a insalubridade desse pessoal. Não, mas eu acho que não há. Quem é o cabeça disso. Brilhante que está... Mas a semana passada nós defendendo essa que, tese. Que o pronto-socorro não era insalubre. Nós comentamos aqui semana passada. Que o pronto-socorro não devia ser insalubre. Se aquilo ali não é insalubre, então não sei o que é insalubridade. Qualquer um que lida com saúde... Sabe, uma pessoa que defende essa tese tinha que ser internada. Por favor. 10h41, agora a Rádio Pampa. Aqui o Sidney Oliver diz bom dia. Não está na hora de permitir que tenhamos armas para a nossa proteção, já que o poder público não faz? Poderia ser mediante um curso especializado? Assim os bandidos teriam mais cautela para assaltos. Um abraço, Sidney Oliver. Há locais nos Estados Unidos que obrigam o indivíduo a portar uma arma, né? Se ele tiver condições para tal. Ah, mas eu já... Do jeito que eu sou distraída, eu ia ser um desastre com uma arma na mão. Não, mas não, não. Sabe que não é tanto assim. É porque tu nunca usaste. No momento em que tu usar, muda. É? Muda a tua consciência. Com foco na arma. Exatamente, muda a consciência. Ah, não, mas eu porque não quero. Porque sabe o que eu não gosto? Não. Algumas é que pessoas tu já... não têm direito de usar. Não gosto de usar, não usariam, tudo bem. Mas isso do Estado não dá segurança. É bonita a jaqueta, né? Dele, né? Bonita. Vocês viram? Tá becado, né? A camisa de baixo é fêmea. O Estado não dar segurança e não te permitir uma última alternativa de defesa, isso é terrível, tchê. E sempre vem aquela coisa que eu acho impressionante, assim, ah, não, pois é, mas é que se o cidadão usar uma arma, assim, essa arma vai acabar na mão do bandido. Ela não vai conhecer. Sabe o que que dá a impressão? De que todo marginal é um gênio. É. E que todo que é um cidadão 007. É um imbecil, um idiota. Que o bandido sempre pode, com 14, 15 anos já pode usar uma arma e o faz, né? Não, e vai tirar a tua agora, arma, né? O cidadão não. O cidadão parece que é um absoluto imbecil que jamais vai poder dominar o uso de uma arma. Mas o que é isso, tio? Que ideia mais? Não, e depois tapa-fúrdia? Tu, para manter o teu porte de arma de 3 anos, tem que renovar o registro, tu tem que submeter a um psicotécnico. Não, que são necessárias. Bem, quer dizer, tu cumpre um regramento. Sim, rigoroso. Que eu acho absolutamente necessário. Eu só acho que não pode é tu ter que elucubrar quando é que tu pode ou não pode. Por que que tu precisa? Por que que tu deseja? Tu tinha que chegar lá simplesmente assim, olha, eu desejo fazer o registro de uma arma que eu comprei e gostaria de me submeter aos testes psicológicos e de comportamento e de habilidade com a arma para portar essa arma. Aí vão dizer, mas por que o senhor deseja isso? Porque eu moro no Brasil. Isso já deveria ser uma condição sine qua non para o argumento suficiente. Assim, não, o senhor tem razão, a criminalidade está muito alta, o senhor tem direito à defesa. Pronto. Eu já acho que tinha que agora ter... submeta-se a tudo. Bom, te lembra que eu te cobrava, né? Quando é que o policial faz avaliação psicológica? É. Durante a função não faz nunca. Pois é. Que barbaridade. Durante a função não faz nunca. É um absurdo. Entende? Que barbaridade. Eu já tu acho. Não tem, tu não tem assistência nenhuma. O policial não tem assistência nenhuma. Se ele tiver qualquer desvio de conduta e coisa. Se ele não se der conta, ou a família não se der conta, ele tomar a iniciativa, o Estado não faz periodicamente uma verificação e encaminhar, bom, tu apresentou qualquer coisa, vão te encaminhar para um tratamento antes que faça bobagem. Não, por isso que eu te digo, acho perfeitamente não. lícito, né, necessário que quem quer portar uma arma se submeta às avaliações psicológicas periódicas. Ótimo. Agora, não o Estado cercear esse direito de defesa do Eu cidadão. Já sou favorável à criação da Bolsa Curso de Tiro. A Sandra Nunes diz, bom dia amigos, voltei a me comunicar, agora tirei a metade do meu nome, pro Pedro não se cansar, lerdo. Sandra Regina Nunes Servina era o nome dela, agora é Sandra Nunes no Face. A mesma ouvinte de sempre, na escuta, gosto muito dessa dupla Chico e Olavo, um abração a todos da equipe da BA. Quem é essa linda? Sandra criatura. Nunes. Sandra Nunes, um abraço. Ela. Ou Regina Servino, né? Se tu quiser usar os outros dois aí, fica à vontade. Ah, ela tem o fake? Não, é o mesmo. Se ela quiser, ela pode montar um. E aqui o José, ele diz, falando em sexo, Bia, toquem, por favor, Unissex Total com Renato e seus Blue Caps de 87. Falando em sexo? Quem é que tá falando em sexo? Não, a gente falou do Berlusconi, ideia, né? Mais cedo, né? Vamos começar. Vamos começar. Ah, né? Sim, bem no começo do programa, claro. Tu viu a fantasia do Berlusconi? Não. Não, Berlusconi. Ele não, né? A fantasia sexual dele. Ah. Freiras. Ronaldinho Gaúcho. Barack Obama. Barack Obama. Ah, é verdade, tem aqueles lances dele. Uhum. Que loucura, hein? Será que rolou? Acho Olha, que sim, né? rolou. Alguma delas, será que rolou, né? Aí o cara entra na emergência do hospital, aí o médico vai atender. Chegou. O que, que ele traz aqui? Isso é uma ambulância, doutor. Bom dia, vocês podem me dizer quem é que canta aquela música da delegada na novela em que diz I love you baby, grata ro. É um conjunto novo, parece Minas Gerais até, parece. Seguindo com mais participações aqui, 10h45, a música é Oba Oba Samba House, I Love You Baby, é o nome da música. Seguindo, acho ela que... Ela perguntou quem é que canta. Então, Oba Oba Samba House. Samba House é o nome da banda. Sim. Acho que o italiano venderia mais se fosse um DVD das suas orgias romanas, né? Abraços do Irani. É verdade, Irani. Tá, bom Irani dia. Quer que o Berlusconi largue o material educativo. Bom dia, pessoal. Gostaria de ouvir a música Vestir Azul com Adriana. Não tem conotação com nada, tá? Ismael de Encruzilhada. Vestir Azul? Vocês estavam querendo falar a respeito da minha camisa, né? Eu estava no meio de um pensamento ali, mas realmente essa aqui é a guerreira, ó, é dos grandes títulos. E eu estou com ela hoje justamente porque quinta-feira o Inter sagrou-se campeão gaúcho. Né? Porque até ali não tinha nenhuma validade o nosso título, né? Por quê? Porque o Grêmio estava na Libertadores. É, não, tem toda Grêmio, a razão. Tem um ouvinte, inclusive, que cada vitória do Inter, assim, ele dizia, o Inter fez 2 gols no Lajadense. Quando é que estreia na Libertadores? Se lembra? Sim, tem, todos não sei quem dias. É aquele ouvinte. Eu sei cada quem é, mas vitória, não vou entregar porque é gremista. Cada vitória do Inter, ele vinha com essa. Quando é que estreia na Libertadores? Pois é, e o Grêmio conseguiu a vaga e, pelo jeito, nem estreou na Libertadores. Ah, meu Deus, esse ano foi fiasquento, só né? Teve, bah, aquele só jogo teve, ali, tu assistiu o jogo? Com o Flu. Baio. Que jogo interessante, né? E que o irmão do Barcos botou no, e que o irmão do Barcos botou na internet depois. Ah, chamou o Lucha de covarde. Covarde. Mas foi, né? Em partes foi, tio, mas tanto que ele nem veio pra cá e tá lá. Eu faço uma pequena defesa dos jogadores do Grêmio nessa história aí. Quando o Grêmio se dispôs a ir 10 dias antes, eu comentei com algumas pessoas, e até comentaristas esportivos, assim, que eu pude falar, que se o Grêmio não estaria errando nisso. Tá? Pela questão orgânica, né? da funcional, né? Do ser humano. Porque tu dizem que às vezes é melhor chegar na véspera do jogo e joga na altitude. Uhum. Quando o Brasil ganhou a Copa do México, o Brasil foi mais de um mês antes. Aí sim dá tempo de tu te aclimatar. Eu pensei comigo, eu digo, pô, mas os caras respiram mal. Aí tu vai submeter eles a uma semana de treinamento respirando mal. Eu digo, isso aí não vai extenuar. Não vai se fazer o efeito contrário de esgotamento físico das pessoas, de ficar sistematicamente de manhã e de tarde fazendo atividades físicas com pouca oxigenação. E o que eu vi em campo foi um Grêmio absolutamente cansado. Esse rapaz, o Barcos, parecia que ia cair, que ia desabar. É, ele ficou bravo ao sair, mas, poxa, quem viu ele em campo, nada, ele mal tocou na bola, né? Chegar na bola. Mas eu achei que o Grêmio ia perder quando ele empatou com o time juvenil de La Equidad, que joga a quarta divisão do futebol colombiano, no jogo treino 0-0 com um time desse, com os dois atacantes, um dos mais caros do Brasil no momento. Empatar com um time sem nenhuma tradição juvenil. Eu larguei para as cobras, sim, né? Bom, 12 minutos para as 11. Não estavam conseguindo se mexer, né? Gente, tem uma notícia dramática aqui para o meio ambiente. Foi aprovado na terça-feira, no meio de toda aquela confusão de ser dos portos, na Comissão do Meio Ambiente do Senado, projeto de lei que permite o plantio de cana-de-açúcar em áreas desmatadas da Amazônia. Opa! Agora a Kombi foi pro brejo. Agora sim. Isso aí acho que é Olha, é gravíssimo. É gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Eu não sei se sustenta aquele solo, é pobre, né? Além de ser pobre, tu sabe a ganância desse pessoal? Vão desmatar muito mais ainda. Mas claro, aí o que não está desmatado vai passar a ser área. Ou vai ser área para pecuária ou vai ser para plantação de cana. Mas não, agora vai ser muito mais barato a plantação de cana. Não, depois não sei se esses exploradores da cana-de-açúcar, os usineiros, né? Sim. Que chamam. O que eles ganham de benefício do governo agora foi adicionado mais 5% de álcool na gasolina, porque a situação deles não está boa. Eles nunca estão com a situação boa. Quer dizer, os veículos já estão trafegando com 25% de etanol no combustível. Não, mas tu já viu que tem determinados grupos que sempre estão mal. E sempre recebendo benesses. Mas ninguém sai, ninguém larga. Não, né? Não. É o caso, por exemplo, das concessionárias aqui das rodovias. Eles alegam que tem prejuízos enormes, dantescos. E chegou a construir quase que castelo à margem da rodovia para botar a sede da empresa. 10h50 agora. Mas eles são altruistas, Beatriz. É, trabalham por amor. Eles trabalham em prol do povo. Eles querem ver o povo com segurança. A gente é que não entende. É, nós é que somos idiotas. Não, idiotas não. Somos maldosos. Porque isso aí é só idiota para não entender. Não, nós somos maldosos. Ingratos. É, que não sabemos agradecer. Gente de pouca fé. Toda essa dedicação que eles têm por nós. Que submetem, se prejudicam, enquanto tirando dinheiro do seu próprio bolso para cumprir as carências. Passando fome, morando debaixo da ponte. Aqueles dias de chuva, de frio, aquela ventania. Andando com o sapato forrado com o jornal para não se pisar em cima de uma bagana, não queimar o pé. Deus, olha como o mundo é hipócrita. Vamos correndo lá num pedágio agora, dar um troco. Olha só, obra lá no Rio de Janeiro, tá? Como nós somos ridículos. Não é aqui, em qualquer lugar do mundo, tá? Obra muda só os 300 metros de rua que o Papa visitará em comunidades no Rio. É. Qual é o trecho que o Papa vai passar? Esse aqui, tá? Então vamos calçar, vamos arrumar. Vamos deixar bem bonitinho. Vamos dar dinheiro pro pessoal pintar as casas. Uhum. Vão podar as árvores. Não, e não vai ter outdoor dessa vez para tapar lá? Com certeza. À medida que se tiver que alguma coisa... À medida que se aproxime a vinda do Papa, a discussão vai aumentar. E aí o Estado é laico vai voltar. Uhum. É, mas eu já ouvi uma explicação. É. Que o Papa está vindo, ele é presidente de um país. Sim. Não, é o presidente de um país que está sendo recebido. Não é um líder religioso. Quer dizer, tu vê como... Tu dá a conotação que tu quer. Claro que quem está sendo recebido é o líder religioso. Vamos parar. Essa coisa que não é o presidente de uma nação, o Vaticano é uma nação. Essa coisa que tu trata a coisa de acordo com a tua conveniência. Aí vem as meias verdades, né? Ele está vindo como líder religioso e presidente de uma nação, que é uma nação religiosa. Fim de papo, né? O João de Gravataí diz: ontem fiquei sensibilizado com a torcida tricolor pela Santa Fé. E tem mais um aqui, a Santa Fé e não Santa Cruz. É eu que acabei errando aqui. Muito sonho para os gremistas, brinca o Gaguinho. Muito bom dia, bom sábado. Segundo Janete Claire, novela é um novelo que vai se desenrolando. No caso de Salvem-se Jorge, foi um nó cego. Ricardo do Bonfim. Muito bom. Tem mais aqui, depois da eliminação, tem gremista festejando vaga para a Copa do Brasil, hein? E chegar na frente do Inter. Tomara que continuem pensando assim, Luciano de Canoas. É, uma possibilidade, né? Bem forte. Tem mais aqui, Rádio Pampa. O Eloir Sapo aqui vem agredindo, não tem necessidade. Sapo, sempre são lidos os teus recados. Só quando tem alguma ofensa, né? E a gente acaba deixando de lado para... Baseando-se em minhas longas pesquisas e noites em claro, sem dormir, fazendo cansativos testes em laboratórios, cheguei à conclusão que 99% das formigas têm uma grande possibilidade de contrair diabetes devido ao alto consumo de açúcar. Braulio Bueno, de Gravataí. Isso aqui é um cientista de alto coturno, né? Bom dia a todos. Bia, viu como os gaúchos são solidários com os mais necessitados? Vamos ajudar o Grêmio, Colorado da Zona Sul. Bom dia a toda a equipe. Tu viu essa história de que como é o nome da empresa? OAS? OAS. Negociou com o Inter, o Inter vai jogar na Arena. É? Uhum. Sério? Sério? Seríssimo. Mas falta a anuência do Grêmio, né? No Brasileirão, exatamente. Na falta anuência do Grêmio, né? Só falta conversar, mas o estádio da OAS, né? O Inter gostaria de jogar o Brasileirão na Arena. O OAS já aceitou e agora negocia com o Grêmio a cedência em troca da redução da dívida do clube. Não vai rolar, gente. Por que que tu acha? Acho que não. A rivalidade é muito grande. Mas já aceitou, já fecharam o negócio. Não, o Grêmio não. A OAS aceitou. Como é que o Grêmio vai dizer não? E o problema é o vandalismo, né, Lau? Hã? O vandalismo. É, também, esse é um problema. Isso aí que me... O estádio é do Eduardo Pinto. O presidente da OAS, Eduardo Pinto, aceitou o negócio e o Inter vai jogar na Arena. Sério? Que é assim o troço? Que é da OAS, sim, não é do Grêmio. Ah, não, mas... Daqui 20 e poucos anos tudo bem, mas agora... Cara, mas e será que é caro, tchê? Porque lá onde nós jogamos em Canoas... E no contrato não tem exclusividade. Tá tão ruim a iluminação de lá onde a gente joga em Canoas que eu não sei, cara. Estamos precisando de um lugarzinho melhor para jogar. Será que é caro esse troço, tchê? Eu quero saber se dá pra pintar de vermelho. Tá louco? Não, mas... Só jogos de luz. Não, vocês acham que isso seria uma boa? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não, porque pelo que se tem visto nos estádios de futebol, a agressividade das pessoas. Só vai começa acirrar. Por aí. Vai acirrar, sim. Ou então não, pode ser que una as duas torcidas. Ah, é. A Beatriz agora tá fazendo um programa de humorismo. E fica aquela questão também da conservação lá do patrimônio, das instalações. É meio complicado isso aí. Mas se o Pinto já aceitou, para aí. Se o Pinto já aceitou, tu vai discutir com o Pinto. Quem é o Pinto? É o dono da OAS. É Pinto também? Eduardo Pinto. Os Pintos estão tomando conta do mundo, tia. Olá, Bia e Pupilo. Sugiro uma campanha contra o coloca, coloquei, colocação, etc. As pessoas e até radialistas só colocam. Ninguém põe, interpõe, bota, justapõe. Ninguém veste a roupa, calça, o sapato, nada. Só colocam. Tem gente que diz coloquei, uma colocação. Língua portuguesa existe ainda. Beijos. Não assina. Vamos variar, não é? Queridos amigos, tive problemas com o carro. Alguma coisa. Olha aqui, ó. Queridos amigos, tive problemas no carro, por isso não poderei estar presente. Abraço, Sandro Pinto. Mais um. Ó, outro Pinto aí, ó. Ah, pintaiada. Perdido esse, né? A pintaiada tá infestando a cidade. Um abraço. A Nair Lara deseja um ótimo final de semana, com saúde e paz a toda a equipe da Bia. Obrigada, Nair. Igualmente. E o Obama diz que não deve desculpas aos jornalistas. Ele sabia que os jornalistas estavam sendo monitorados, né? Que o serviço de espionagem do governo dele estava acompanhando os telefonemas de jornalistas, e especialmente da Associated Press. E aí agora foi descoberto, veio à tona. E ele disse que não deve desculpa aos jornalistas. Eu imagino se isso fosse com Evo Morales. Já pensou o Evo Morales escutando jornalista? O que daria de gente imagina gritando? Imagina o Lula escutando a Dilma. Meu Deus. O que daria de manchete? Direito à liberdade de imprensa, o direito à informação, a inviolabilidade dos jornalistas e tal. Mas olha, está todo mundo quietinho. Está instalada a ditadura. Aham. Uh-huh. Né? Fascismo. Comunista. Comunista. Mas como é o Obama, daí todo mundo fica quietinho. Bem com um pianinho. Que vergonha. Que também participando no nosso Torpedo Pampa, o Ricardo Coelho, que diz, pergunta pro Chico o que ele achou da atuação da delegada Elô na novela, se acompanhou, claro. Hilária. Chico é baita noveleiro, né? Hilária. Não, eu até comecei a ver essa novela por causa da minha mulher, mas... Agora a próxima... Eu sou noveleiro. Não, eu tinha parado com as novelas, entendeu? E por falar na próxima, vamos mudar totalmente, né, o foco, tu viu que é diferente da Avenida Brasil, da Salve Jorge, agora parece que é uma coisa nova que vem pela frente, né? Acho que vai ser novela não tem como fazer coisa nova, me desculpe. Assim. Tem que ter um bandido, um mocinho, uma briga gostosa, uma briga de irmãos, uma pessoa que... Uma que disputa por dinheiro ou por empresa. Disputa por herança. Não. Tem que ter um bêbado, um desajustado, tem que ter um porra louca, tem que ser assim. Não tem como fazer nada novo em novela. Dificilmente alguém consegue criar alguma coisa melhorzinha. Um abraço para o Renato da Vila Nova, que diz, só para participar, estou com vocês, um abraço. Sabe que legal, obrigada, Renato. Olha, essa manifestação, para alguns pode dizer, mas para quê, né? Para nós é super importante. Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? E aqui mais um, o programa está maravilhoso, Bia, tô contigo sobre o gosto de filmes. Já estou com meu casaco marrom também. Quá, quá, quá. Beijos. Vou voltar aos velhos tempos de mim. Vestir de novo meu casaco marrom. Ai, também posso vestir azul. Ah, não, porque eu sou colorada, né? Eu tô de casaco marrom. É. Você recebe o seu jornal de domingo no sábado. O Jornal O Sul tem uma edição de domingo com notícias do domingo, elaboradas realmente na madrugada de domingo. E chegando na sua casa de manhã, bem cedinho. Se as notícias do mundo não tiram folga, o seu jornal também não pode tirar. O Sul, um jornal para quem não tem tempo a perder. Casas de Madeira Genildo, casa completa com dois dormitórios, sala e cozinha, banheiro completo e mão de obra à vista 7.650 em até 58 vezes. Compre sua casa sem consulta ao SPC e Serasa. Em Alvorada, telefones 3483-7603. Repetindo, 3483-7603. O INSS negou seu benefício. A sua aposentadoria está perdendo valor? Busque seus direitos. Você que se aposentou entre 1999 a 2003, tem a revisão reconhecida. Silva e Rossol Advogados. Vigário José Inácio, 250, sala 103. Silva e Rossol Advogados. Ligue 3286-2849. Concursos leiteiros, julgamentos, leilões e Feira da Agricultura Familiar integram a agenda da Expo Leite FenaSul 2013. Venha fazer bons negócios no Parque de Esteio de 15 a 19 de maio. Ingresso gratuito. Promoção Secretaria da Agricultura e Gadolando, com patrocínio das cooperativas Santa Clara, Cossuel, Piá, Cozulate e Langiru. Não deixe de ler hoje o jornal O Sul em seu tablet, celular ou computador. Acesse osul.com.br. Rádio Pampa, Beatriz Fagundes. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, rancor, desejo de vingança, mentalidade racista, opressão, violência, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, por palavras, gestos, mentiras, agressão, calúnia, fraude, roubo, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, debates violentos e agressivos, ataques pessoais, desavenças entre pais e filhos, conflitos entre gerações, que eu leve a união. Onde houver dúvida, desconfiança de tudo e de todos, onde não se acredita num futuro melhor e onde ninguém crê no vizinho, na família, no colega, no amigo, que eu leve a fé. Onde houver erro, falta de consciência da dignidade da pessoa humana, falta de consciência do valor da vida, idolatria do ter, do poder e do prazer, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, quando já não se acredita que é possível viver, mudar, melhorar, curar, emendar, corrigir, converter, aceitar, amar, perdoar, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Há quem esteja triste por ser pobre, doente, abandonado, ignorante, desprezado e traído, desconsiderado e perseguido, caluniado, maltratado, roubado, enganado e explorado. Que eu leve a alegria. Onde houver trevas, onde não se vê nem se compreende nada, onde não se entende o porquê do que acontece, onde não se vê a retidão de ninguém, o valor de ninguém, onde não se vê o próprio valor e a própria dignidade pessoal, onde não se vê nenhuma saída para a vida, que eu leve a luz. Senhor, que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Horas e 6 minutos, 11:06, 15 graus e 4 décimos é a temperatura, umidade de 65%, tempo nublado aqui na capital, com um pouco de sol. Vem chuva, e né? Vem chuva por aí, hoje e amanhã, a previsão é de pancadas de chuva, mas sobe um pouco a temperatura, amanhã entre 13 e 18 graus, e segunda entre 15 e 20, também com chance de pancadas de chuva. Hoje a máxima é de 18, e frio para semana que vem, pelo que eu tô vendo aqui, só na próxima sexta-feira, 9 graus, ou seja, essa friaca que teve essa semana, pelo menos vai dar uma amenizada, né? Vai ficar úmido o tempo, né? É, aqui conosco o Francisco Rodrigues também, Olavo Loreto, no programa de sábado, e o pessoal participando de casa aqui, manda como o, povo, então. O Serginho do Menino Deus, que diz bom dia a todos, acredito que o vestiário do Grêmio está contaminado, o Lucha perdeu o controle, está ocupando em cultivar uvas. Ocupado. E o site o site do vinho. De vinhos, é. O programa está maravilhoso, tô com a Bia sobre o filme também, Bia. Tem que passar a lista depois, ela pede aqui. A lista? Dos filmes eróticos? Isso. Ah, é? São eróticos? Não, é para apimentar a relação. Eu vou dar uma olhada aqui e vou ver quais são. Eta Mundo, um cidadão dito corregedor do Detran Gaúcho e uma funcionária da Justiça Federal foram flagrados bêbados ao volante nessa madrugada. Que belo exemplo, hein, Jair Leal? Só uma correção. Não é corregedor do Detran, é o funcionário de uma corregedoria. Funcionário da corregedoria. Inclusive, quando foi? E ela é funcionária federal. Exatamente. Quer dizer, vão... Daqui a pouco vão dizer que é uma desembargadora, que é o presidente do tribunal, sabe como é que é, né? Não, inclusive, o pessoal quando... vai contando a notícia, daqui a pouco já é o corregedor-geral da República. Quando eu ouvi a notícia, alguém perguntou. Isso daí me faz lembrar o corregedor do... ou se era funcionário, não. Todo mundo nu no pátio da empresa para ver o Bill Rallis comenta. Né? Aquela foi genial. Como é? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Reflitam comigo. É um risco. Qual é a lógica da prefeitura da capital distribuir uniformes aos alunos se as crianças têm direitos e não poderão ser obrigadas a usar essa roupa? Pergunta o professor Freireano. Uma pergunta capciosa, bem colocada. Mas essas crianças, especialmente de lugares mais humildes, elas até precisam desse uniforme. O filho canibal chega para a mãe e pergunta, mãe, posso comer o gringo? Mal educado, quantas vezes eu já disse para não falar com alguém na boca? Luciano de Canoas. Ai, que horror, meu Deus do céu. Diga, Chico, que manjericão, basílico e alfafa é tudo a mesma coisa. Bom final de semana a todos, Irani. Manjericão, basílico e alfafa. Alfavaca, é isso ou é alfafa? Não, alfavaca. Alfavaca, então é tudo a mesma coisa. Então tá, então é a mesma coisa, Irani, pra te deixar satisfeito, pronto. Bom programa, diz o Jadir do Sarandi também na escuta. Aqui no nosso Torpedo, 98415071. Olá, queridos, Bia, amigos, muito importante buscar a informação, mas o que fazer com ela? Estamos com as mãos atadas, só olhando a roubalheira. O que fazer? Um abraço do Marco. Disse tudo, seu Marco, disse tudo. A gente se informa, mas não tem força para nada. E agora nos jogam a toda hora, né? Que é, não, isso é inconstitucional, ou isso é uma cláusula pétrea, ou isso é não sei o quê. E... ou então vão levando. Ou então tu tem que estar focado. Disso, vão levando. Vão levando. O Oscar Fux manda um abraço ao amigo ouvinte de Minas. Alterosa é a terra do maior cartunista do Brasil, em fio. Tem uma graúna em que ele dizia: tô com saudades do AI-5. A gente brincava tanto de se esconder. Quá, quá, quá, quá, quá. Oscar Fux. É. O graúna. Bia, tô muito feliz, tô trabalhando na limpeza de uma empresa que nunca pensei que pudesse existir. Todos me tratam com respeito. Meus chefes são uns amores. Nunca pensei em estar em um lugar assim. Obrigado, meu Deus. Não assina. Que bom. Que coisa maravilhosa. Uma pessoa está se sentindo assim tão bem, hein? Deveria se identificar até pra gente. Com o trabalho, né? Isso, querem desinventar o mundo, mas o mundo dos outros. Os mesmos que estão enchendo com a retirada das árvores, compram skate com motor para os filhos ficarem poluindo a natureza. iPhone 5 para as crianças, que é anti-ecológico. E deveríamos parar de querer aparecer e fazer a nossa parte, diz a Pri, aqui de Porto Alegre. Ah, fechou comigo a Pri, então, é isso aí. E como assim, ó, todo mundo, ai, não corta a árvore, não faz isso, mas tem móveis de madeira, usa madeira numa série de coisas, né? E muitas vezes tem até lareira, compra lenha para fazer lareira, para fazer o fogo na lareira. É. Deixa eu agora falar em fogo na lareira e tal, eu lembrei do Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho tá chegando aí, né? E a promoção da Só Natura, gente, é assim, ó, é já dar adiantado o presente do namorado para aproveitar muito bem o dia dos namorados. Então é assim, ó. Fazer um preparo assim antes, preparar, né? Preparar o... É que nem o Grêmio, assim, isso. Né? Se vai enfrentar a altitude, vai uns 10 de antes. Né? Que ganha, sim, hein? Então é dar de presente pro seu namorado o kit da saúde do homem com a maca. E o homem dá de presente pra sua namorada o kit saúde da mulher com a maca. Menos de 30 dias, 20 dias, o pessoal vai estar... afiado. Afiadíssimo, para daí no dia dos namorados, não vai ter ninguém cansado, não vai ter ninguém, né, com problemas. Com enxaqueca, com dor de cabeça. Vai estar todo mundo a milhão, né? Então, é uma promoção diferente, é o dia dos namorados antecipado, que é para poder aproveitar mesmo. Namorar bastante, muitas vezes no dia dos namorados, tá? Então, liga para 2626-9206 e aproveita que tem um desconto de 10% aí. 2626-9206. 11:12 agora, Rádio Pampa. Bia, mora no Jardim Botânico. Na terça, houve um assalto aqui na rua. O segurança da rua prendeu até a brigada chegar. Ontem, de novo, dois seguranças correndo atrás de dois guris e deram um tiro no meio da rua. Não saio mais com meu cão à noite. Vou me recolher às 8 da noite. Beatriz, como você, tenho medo de bala perdida. Hoje de manhã vi dois brigadianos a cavalo passando aqui na rua e acho que deveriam passar a noite também. E olha que aqui perto tem uma brigada, hein? Beijos a todos. Bia, pergunto aos senhores, se em cada estado ou município tivesse um conselho popular com pessoas comuns, sem salário, única e exclusivamente para definir verbas públicas, eu penso ou sonho que seria melhor. Segurança, educação, saúde seriam as prioridades, diz o Lira. É. Todo cidadão pode comprar arma. Ela já vem com registro da loja. Para sair na rua armado, tem que ter porte. Magnum. Não, não é isso. Para comprar arma, tem que ter autorização. Tem que se submeter, né? Uma avaliação psicológica para comprar. Enquanto continuarmos vendo TV, os poderosos farão o que quiserem de nossas vidas. E quando nos dermos conta, só nos restará a vida virtual. A TV é a teletela do livro de 84 de George Orwell, que comandará nossas vidas. Márcia. Vocês são maravilhosos, o programa está nota mil. Mauro. Bom dia, bom final de semana. Voltando um pouquinho, Pedro, naquela ouvinte que tu falasse sobre a aquela que disse que viu tiroteio e... No Jardim Botânico. No Jardim Botânico, que ali perto tem uma brigada e tal. Isto. Você sabe que ontem deu aquele tiroteio no centro. Tem uma pessoa passando mal no hospital, pode até morrer, né? E a gente anda pelas ruas e não vê brigadiano, não vê nada. O centro da cidade está uma escuridão. Alguns bairros estão escuros, né? E está confirmado aquele negócio que querem fazer a Fórmula Indy aqui em Porto Alegre, né? É? Que é em 2014, por isso que querem fazer aquela construção daquela... A continuidade da Beira Rio ali. O traçado está, inclusive, na internet. Ah. E o protocolo já foi assinado. É parte entre a da prefeitura, pista. É parte da pista, é a parte mais importante da pista. Eles não estão fazendo por causa, porque tem congestionamento ali, não tem congestionamento nunca. Tem congestionamento ali pelas 6 horas, naquele horário em que o pessoal vai entrar à esquerda, ali, né, que usa a esquerda, bem na frente do gasômetro, na João Goulart ali. Mas para adiante não tem congestionamento, nunca teve. Nisso, estão em obras. É a Fórmula Indy que vai vir para cá. E é muito dinheiro. E essa notícia está passando batida. Já foi assinado até o protocolo. Ah, se tem protocolo, então está garantido. Nesse caso, está. Que tem mais, gente. Bom dia a todos, um bom final de semana. Vocês querem ver aparecer dinheiro para a construção de presídios? É só combatermos os marginais com as mesmas armas deles, compradas no contrabando. Abraços do João Ponzi. É. João Ponzi, que havia postado no Face com relação ao teu time, né, Pedro? Não sei se chegaste a ver. Do João. Que o Grêmio, nos últimos anos, com relação a Libertadores, é a vaca em cima da árvore, né? Ninguém sabe como foi parar lá, mas é certo que vai cair, né? Se eu lembrei do João agora, que eu peguei uma chargezinha dele lá no Face. Eu ouvi bem, querem tirar a insalubridade dos funcionários do HPS Porto Alegre, é o cúmulo da bizarrice. José, o louco partidário. Não, eu também estou achando, daí o cara, bom, aí o... Quem fizer isso merece um isso repúdio. Isso sim é inconstitucional, né? Isso é inconstitucional, não pode, isso é imoral, sabe? Olha, o Detran já confirmou que o corregedor-geral do órgão, que o... Só eu preciso de uma confirmação dessa notícia aqui. O corregedor-geral do órgão... Ô, louco. Dirigindo embriagado em Porto Alegre, será afastado do cargo. Então, quem afirmou não foi o Detran, foi o... É, o Detran. Que loucura, foi o próprio corregedor-geral, é. Porra, meu. Agora me... Agora a vaga foi pro brejo mesmo, né? Caiu os butiá. Vamos confirmar isso aí, né? Que notícia, né? Agora 11h16. Vou lendo aqui mais recados enquanto isso. Tchê Pedrão, lembra que eu avisei que o Lucha, o projeto, era um enganador ultrapassado, que o negócio dele era vinhos e táxi aéreo. Pois e agora? É trocar o tapa-olho por um perna de pau. Amigo, não há o que não haja. Coragem, vamos lá, imortal tricolor. Um abraço do Carlos Coloradaço. Isso aqui é, e Bia, tá confirmado. A Detran confirma que corregedor-geral do órgão flagrado dirigindo embriagado em Porto Alegre será afastado do cargo. Que notícia, tio. Barbaridade. Deplorável, né? Que coisa mais desagradável. E aí, detalhe, isso aí não é cargo de carreira, né? Não, isso é cargo de confiança. É. E é cargo de confiança do governador. É cargo de confiança do governador. Isso aí é. Gente, eu catei umas lenhas, preparei um fogão improvisado e tô fazendo um espinhaço de ovelha frito de mandioca cozida. Os vizinhos perguntaram quando é que eu vou embora, não aguento minhas travessuras. Pra quebrar o clima tenso que tanto vivemos, tento alegrar todos, tá já dando certo. Quem é? Ontem, uma ouvinte falou do sítio com o Guaíba de muro. Meu rancho no Alegrete tem o Ibicuí, de fundo. À direita, uma lagoa com os aguapés e à frente, um açude para os patos, gansos e marrecos bagunçarem. Vanderlei do Alegrete. Vanderlei do Alegrete. O Vaticano não é nação e nunca será, porque o seu povo já pertence a outras nações. Se proclamou Estado, mas não obteve reconhecimento da ONU. Hoje está numa situação semelhante à da Palestina, diz o Marco do Centro. Você sabe que ele, esse corregedor-geral do Detran, ele é funcionário de carreira da autarquia. Ele apresentava sinais de embriaguez, ele estava dirigindo um veículo Punto no Morro Santa Teresa quando foi abordado por policiais da Brigada Militar. E a Brigada Militar abordou esse carro, não porque já percebesse sinais de embriaguez no motorista, não. É pelo local onde ele estava na madrugada, aqui no buraco quente, no alto, nesse Morro Santa Teresa, que é um local sabidamente de venda de drogas. É. Então, um carro sozinho, na madrugada, perto de um carro bom. Um carro bom, perto de um local de venda de drogas, ele vai ser sempre suspeito, né? Sim. A Brigada Militar abordou, aí ao abordar, percebeu os sinais de embriaguez, quis fazer o teste do bafômetro, ele se negou e já se disse, inclusive, que era da Corregedoria do Detran, mas aí os policiais levaram mesmo assim. Lá ele fez o teste clínico, né? E foi constatado que ele estava em estado de embriaguez. Era positivo o exame clínico. E daí ele perdeu já a carteira de motorista dele. Está sem carteira. Beatriz, esse negócio que fala em perdeu a carteira, isso aí é muito... Segundo ou terça ele vai lá e retira a carteira. Porque a carteira não fica apreendida, ela fica recolhida. Aí depois, para apreender, é aberto um processo administrativo para apreensão da CNH. Seguindo aqui, Bia, bom dia a toda a equipe da Rádio Pampa. Gostaria que vocês... traçassem um paralelo entre as obras da Copa com tantos milhões investidos e faltando escolas, hospitais, ferrovias, rodovias, de onde saiu tanto dinheiro assim, hein? Romano de charqueadas, abraço a todos. Não tem como traçar um paralelo. Não, é impossível traçar um paralelo, porque ao fazer isso a gente só vai destruir o nosso sábado. Né? Porque falta obra, falta dinheiro para tudo isso que tu falou, que a gente tem como prioridade, e sobra dinheiro para essas obras da Copa. Não tem como. Isso é para destruir o sábado. Tito Kaiser, de Seul, agora em Carlos Barbosa, diz: tem muito carro na rua e com pouca utilidade. Vejo aqui na Serra como em poucos anos inundaram as ruas com carros para todo mundo. Deve estar muito fácil de comprar, né? Nada contra, porém, o que reparei são mais de 70, 80% com apenas uma pessoa dentro fazendo-se sabe lá o quê. Pela velocidade jeito do trote, acho que estão fazendo qualquer coisa, menos trabalhando ou a serviço. Passear de carro a 20 por hora, com o bracinho para fora, som alto, às 5 da tarde de sexta-feira é o fim. E ele pergunta também quem foi afastado, qual era a função... Tito Kaiser, agora de Carlos Barbosa. Acabou. E o Tito tá andando de carro com o braço para fora? Não, como é que é a história? Tem muito carro, tá indignado. E com pouca utilidade. Ele tá observando na serra aqui. Sim. Em Carlos Barbosa. Mas é que ele tá achando ruim que as pessoas botam o braço para fora do carro? E andam a 20 por hora. Sabe, isso é uma crítica que muita gente faz, né? Que se vendeu muito carro. Bom, foi uma intenção do Mas governo às vezes é um Chevette 67. Né, de os empregos, uma série de coisas. Só que a gente não quer que os outros tenham carro. É a mesma questão da árvore. Pô, todo eu não abro mão do meu, mas vocês não podem ter. Vocês não podem ter. Como estão vendendo carro? Que absurdo. Mas o meu eu não vou. Não, e outra coisa, gente, a frota do Brasil, eu acho que é um quarto, por exemplo, da frota americana. Para um território muito semelhante. Deixa só eu confirmar para vocês aqui, ó. O Internacional poderá mandar seus jogos do Brasileiro 2013 na Arena do Grêmio. Com o Beira-Rio em obras e as dificuldades de deslocamento, aliado à baixa procura da torcida de seus jogos como mandante em Caxias do Sul no estádio Centenário, o Internacional busca alternativas. Diretores colorados já teriam chegado a um acordo com a OAS, que agora busca o acerto com o tricolor gaúcho. Com uma dívida com a construtora que chega aos 42 milhões de reais ao ano e compromete quase a totalidade do valor arrecadado pelo clube a partir do seu quadro social, o Grêmio estuda a viabilidade da proposta e poderá aceitar a medida em troca da redução de sua dívida com a OAS. A eliminação precoce do tricolor na Libertadores é outro fator que poderá contribuir positivamente para o acerto. Com a perda de até 15 milhões entre prêmios e bilheteria, o tricolor busca alternativas para conter suas dívidas. É, não é novidade, né? Inter já jogou no Olímpico. Não, eu, né? Durante o Robertão, né? Eu acho foi naquela época que foi cedido. Naquela época. Mas o problema é, atualmente, a maneira de exportar das torcidas é que me assusta. Mas a torcida do Inter tem sido um pouco mais cordata, né? Uma briga entre si, estão brigando entre si também. É, mas ainda assim. O... Não, vamos pensar agora, pelo lado agora, melhor, Chico. O que me chama atenção nisso aí é que os comentários, se não muito expansivos, era de que a situação do Grêmio é terrível. Sim, sim. Se não fechar um acordo breve com a OAS, mas, Chico, vai ficar, então, de Chico, repente, vamos, pode ser um. Vamos só para informação, o corregedor-geral do Detran já pagou fiança e já saiu. Ele pagou R$ 2.500. Segundo o delegado Júlio Fernandes Neto, o valor da fiança se baseou na remuneração informada pelo autuado e também pelo fato dele trabalhar em um órgão de trânsito e deveria dar o exemplo. Então, pagou R$ 2.000 de fiança. Aquela outra servidora pública federal, que foi também flagrada dirigindo embriagada, Ana Paula Amaral Silva, 34 anos, que estava num Hyundai e colidiu contra cones de uma obra na Avenida Diário de Notícias, também pagou, se negou a fazer o bafômetro, fez o exame clínico no Palácio, confirmou que ela estava embriagada, pagou R$ 1.000 de fiança, e nos dois casos o Detran abrirá processo e eles ficarão com a carteira suspensa por 1 ano. Isso é depois do processo. Agora, semana que vem... Só um pouquinho, fala alto que senão... A semana que vem eles retiram as suas carteiras novamente. Depois do processo é que eles ficam exatamente, sem a carteira. Exatamente, é que há a efetiva a apreensão. Agora apenas... Então não acontece nada, né? Não, exatamente, só é que tinha que mudar na legislação. Tá. Quanto tempo de processo demora para correr todo o processo? Vai para as calendas gregas. Isso aí... Não vai dar nada. O Francisco Pedro Santos Neto diz: acho que quando o governo e seus pelegos do Congresso não votam a maioridade penal, deveriam ser acusados de homicídio culposo, pois esse infanticídio é contínuo e aumenta todos os dias. Eles, maiores e menores, não têm medo de nada, e o medo na droga salva vidas. Mas enfim, sou apenas um pai e avô preocupado. Lá de Pelotas, é o Francisco Pedro. É isso aí, seu Francisco. Tudo tem que ser discutido. O Márcio Justo: estranhei todo aquele teatro na mídia, agora está explicado. Fizeram todo aquele escândalo para esconder a liberação do plantio de cana na Amazônia, nas áreas desmatadas. É verdade, Márcio. Porque tu vê um negócio absolutamente essencial, que foi essa aprovação nefasta de plantio de cana em áreas da Amazônia, passou justamente no meio daquela confusão toda... armada em função do tal da MP dos Portos. Tem mais participações aqui ainda no nosso Torpedo Pampa, o 9841-5071. Bom dia, amigos. Obrigado pelo carinho com que me receberam ontem no estúdio. Adorei conhecê-los pessoalmente. Sempre na escuta, Bianca, da Zona Sul. Que legal, Bianca. Obrigado pelo teu carinho. Queridos amigos, tive problemas no carro. Ah, esse aqui é do Sandro. Ah, diz de novo. Não poderei estar presente aí. Vai ver que é o outro carro que deu problema. Mas ele mandou um torpedo aqui cheio de frescura, olha aí, ó. Com a arroba no meio. Estranho, hein? Não sei o que está acontecendo com o Sandro. Tu está ironizando? Não, olha aqui, ó. Eu acho meio esquisito essas coisas assim. Olha aí, ó. Cheio de carinhas e não sei o que. Bem frescolhado, mas tudo bem. Ah, ela vem no Itaqui, não, é no Quaraí, onde é que é mesmo? Pois é. Rosário. Bia, tem razão. Em matéria de novela, não se apresenta nada de novo. Esquecendo de mencionar que tem que ter um gay também. E prova de que tudo se repete. De novo, nessa novela, vem aí a Baila, o famigerado beijo gay, Ricardo do Bonfim. É, vai ter Ricardo... também a questão da adoção, tem casamento de fachada. Ricardo, tudo um assim, pouco... ó, eu vejo que uma das coisas que atrapalhou essa coisa das novelas, principalmente da Globo, das nove, que é o que mais o país vê, é que agora, necessariamente, eles têm que fazer uma no Rio, uma em São Paulo, uma no Rio, uma em São Paulo, ou... quando muito, duas no Rio, uma em São Paulo, ou o contrário. Não sai nunca desse núcleo urbano. Então, aquilo de criarem uma cidade ficcional, sabe? Que gerou... Saramandaia. Isso, que gerou personagens históricos, assim, que ficaram para a nossa cultura até, eu acho, sabe? Como no caso dos Dias Gomes, que tinha aqueles personagens fantásticos. Isso não existe mais. Não. Então, isso que dava a possibilidade até dos atores caracterizarem um personagem muito bem, isso não existe, fica tudo naquela coisinha urbana ali do dia a dia. E aí eles tentam engatar na novela um assunto para dizer que é sério e que no fim fica caricato. Da maneira como eles tratam, às vezes, o que era para ser sério e alertar a sociedade... Vira hilário. Vira caricatura. Olá, vou ter uma para ti aqui. Trêmulo de pavor, Hermenegildo senta-se na cadeira do dentista. Aí o dentista, procurando acalmá-lo, vendo que ele está com medo, lhe oferece um uísque. Ele toma dois e pede o terceiro. Aí o dentista, então, pergunta: agora já está valente? Hermenegildo olha nos olhos do doutor e diz: e muito, quero ver quem é que quer mais para me fazer abrir a boca agora. Pô, mas eu tenho um whiskyzinho para oferecer. Mas... uma... já é uma boa, né? Olá, pessoal. Passei para desejar um bom final de semana. Estou do lado do fogão a lenha, escutando a querida amiga. É a Nelly, ou Nelly, que mandou o recado. Ah, que legal, Nelly. E tu vê como tu aumentou, né, o fogão a lenha aqui na capital. É, o pessoal... é coisa boa de ter data, fantástico. É muito bom. Aquece toda a casa, né? Não, assim, a gente sempre tem água quente ali, sempre tem... Tu pode fazer aquelas coisas mais demoradas de fogão. Sim. O Chico, que é cozinheiro, né? Deixa ferver um caldo bastante tempo, um molho... Mas eu não tenho fogão a lenha em casa. É, eu gosto muito. Falta um Dunga no vestiário do Grêmio. Abraço do Luiz do Santa Fé. Isso eu falei pro Pedro da outra vez que eu acertei o score do primeiro jogo do Grêmio. Eu disse pro Pedro, eu digo, olha, eu ouvi de um comentário de um ouvinte de programa esportivo uma frase que eu achei fantástica, que o time do Inter jogava com a cara do Dunga e o do Grêmio com a pose do Luxemburgo. É. E é mais ou menos por aí. Faz sentido essa afirmação. Porque olha que o time do Colorado agora, naquela chuvarada de Caxias lá, os caras se entregaram a ganhar aquele jogo. É verdade. Não, e depois a conduta dos jogadores, eles estão... É. Bom dia, amigos. Bia, te escuto todos os dias, mas no dia do professor Moacir e hoje, no sábado, são os meus dias favoritos. Só estou sentindo falta do dono da gargalhada mais contagiante do rádio, Sandro. Adoro vocês, beijos da Rosângela do Parque Matriz. Olha só. Ah, hoje ele tá fazendo jus àquela música da Ivete Sangalo. Quer andar de carro velho, amor? Toim. Agora no sábado com ele vem irado contando a história do que houve com o carro. A Beatriz Exato diz: vocês alegram meu sábado, são maravilhosos. Desejo muita paz, saúde, amor e sempre. Continuem assim, se melhorar, estraga. Abraços, bom final de semana. Obrigada. Beatriz. Tem mais aqui ainda nos torpedos. Exigências são pedidas na hora da compra. Nunca vi uma pessoa de bons antecedentes não conseguir comprar uma arma. Magnum. Não, a pessoa de... não é bem assim para comprar uma arma, né? Só ter bons antecedentes, entendeu? Não, hoje tem um trânsito. Eu sei que é com a Polícia Federal, eu não sei mais como é que funciona, mas eu sei que hoje está muito rigoroso para a pessoa adquirir uma arma. Antigamente... Ah, nossa, olha só essa história aqui. Sempre foi, né? No tempo que a Polícia Civil... Sim, mas não fazia tinha esse controle aqui também. Não havia tanto. A pessoa tinha que ir na dame, pedir um. Que o Rio Grande do Sul quais é quem mais compra. Vê aí, armas. Quais são as. Faz favor. Requisitos para aquisição Clériton, de arma. Clériton, vê quais são os requisitos para aquisição de uma arma. Arma de fogo. Poder comprar uma arma. Quando a Clériton vê pra gente. Fazia isso, era muito bem controlado. Tanto que o delegado Bridges dizia que do pessoal. Que tinha registro e porte de arma lá, não tinha problema. 5% Sim, isso aí não dá um problema. De ocorrência. Não, tu sabe quem é, tu sabe onde trabalha, sabe o endereço, aquela coisa toda. Aí o pessoal fica espantado que no Rio Grande do Sul é o estado que mais compra arma. É porque nós somos legalistas. É. A gente compra legalmente, gosta de fazer isso. Olha só, em outros lugares, falar em comprar arma e tal, olha só que história fantástica. Após ter seu Fusca furtado no domingo passado, um eletricista recebeu... Na quarta-feira, dia 15, a notícia que tanto esperava, o carro havia sido localizado. O que ele certamente não previa é que o ladrão deixasse um bilhete, se desculpando pelo crime e agradecendo pelo empréstimo. O veículo foi furtado em Mococa, no interior de São Paulo, e encontrado intacto pela Polícia Militar de Pirassununga. No bilhete, o ladrão explica o motivo que o levou ao ato. Infelizmente, peguei este carro porque não tinha dinheiro para vir embora. Obrigado. E completou. Observação. Entregue ao dono. Com ou sem bilhete, o proprietário do carro, Leopoldino, de 20 anos, comemorou ter de volta o veículo. Ele contou que é o primeiro carro de sua vida e que não tem seguro contra furto ou roubo. O rapaz disse que não está com raiva do ladrão, mas que ele deveria pôr a mão na consciência pelo que fez. E você disse que não tem gente boa no mundo. Rádio Pampa, a tribuna livre do Rio Grande. Pampa AM. Vestibular Ubra EAD. Inscrições abertas para graduação e pós-graduação. Diversos cursos à sua escolha. Maiores informações, ligue 51-3508-5006 ou 0800-051-4131. Acesse www.ubra.br. Apoio Acesso Brasil. Cuidado é a palavra que melhor traduz nosso compromisso com você. Da qualificação dos profissionais a melhorias constantes no atendimento, toda atenção à sua saúde. Centro Clínico Gaúcho. Quem ama, cuida. Eh bien, vous voilà, bienvenue au Teatro San Pedro. C'est ici qu'aura lieu le festival de publicité Gaúcho, le premier du Rio Grande do Sul. Alors, eh bien, ne le manquez pas. Não, não é Cannes, mas é bom também. Primeiro Festival Criarpe de Propaganda. O melhor da publicidade gaúcha em 2012. Realização Arpe. Apoio Be Sound Thinking e Moria Comunicação. A Clínica do Dente é uma clínica especializada em ortodontia. Você pode contar com serviços de aparelhos e documentação. Isso mesmo, aparelho ortodôntico e pasta ortodôntica. A Clínica do Dente fica na Avenida Assis Brasil 577. O telefone é 33740040. Responsável técnico, Dr. Raquel Pagano, ortodontista. Telefone 33740040. Clínica do Dente. CRORS 17077. EPAO 1839. Vivemos em um mundo em constante transformação. Não há tempo a perder. Faça um curso técnico de eletrônica ou sistemas para a internet na Escola Técnica Santo Inácio. Ligue 33742858 ou acesse www.stoinacio.com.br. Escola Técnica Santo Inácio. Não existem limites para o conhecimento. Rádio Pampa. Beatriz Fagundes. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Então, estão faltando agora 24 minutos para o meio-dia, 24 para o meio-dia. E é só uma. Hoje nessas redes sociais, uma postagem, uma fala, qualquer texto ali pode levantar 500 suspeitas. A filha do Renato Gaúcho acabou de postar que vai sentir saudades dele do Rio de Janeiro. E que horário interessante que a Beatriz acabou de dizer, né? 24 para meio-dia. Por quê? Não entendi. Te machucou 24? Não, Pedro, o que é 24 no jogo do bicho? Na loteria zoológica. Tu vê, né? Chama a atenção dele. Eu não entendi o que é. 24 na loteria zoológica é viado. Sim, mas... Sim, mas... Coincidiu o horário. Não, coincidiu o horário, eu tô dizendo. O horário foi interessante. 24 pro meio-dia. Poderia ter sido 25, 26. Mas era 24. É, exato. Aí eu digo, com esse treinamento, deu o bichinho. Vocês conseguiram entender qual é a conexão? Não tem conexão tu nenhuma. Não para de pensar em Gates. Não tem. Você faça o cidadão conexo. Sai desse armário. Sai. Faz conexo. Tá, domingo passado, sábado passado me transformaram em mulher. Agora estão me transformando em gay. Eu não vou ser bombril, mas vou ter mil e um sexos. Ô, Chico, voa, gazela. Voa, gazela. Já tem que emagrecer, Pedro. Pô, eu falo 24 pro meio-dia, bem séria, profissional. Eu não tenho estrutura para botar a turbina lá atrás. Que a filha do Renato Gaúcho postou, acabou de postar, notícia, dizendo, papai, vou sentir saudades suas aqui no Rio de Janeiro. Sinal de que ele vai viajar e vai ficar um bom tempo fora. Exatamente. Como aqui o Luxemburgo está cai, não cai. Será que o Renato vem aqui para o Grêmio ou ele vai para a Bahia? Acho que o problema maior é o valor da multa que o Grêmio tem que pagar para o Luxemburgo, né? 7 milhões. Que é astronômica, né? É, eu acho que é só alugando a arena para o Colorado, né? Para o Colorado e para o Cruzeiro. Seguindo o Bia, agora é 11h38, Rádio Pampa, que o ouvinte diz que egoísmo. Tem gente que gosta de corrida de automóvel, Bia. Alex, do Praia de Belas. ele deve saber como é que funciona, então, a... Como é o nome mesmo do... Fórmula Indy. A Fórmula Indy. Por que que será? Por que será que a Europa despreza a Fórmula Indy? Por que será? Seguindo aqui, bom dia, Bia. As ditas celebridades estão comprando imóveis nos Estados Unidos. E como já ouvi de vários, eles não assistem as próprias novelas que fazem. Só para ganhar dinheiro, já que cinema e teatro não dão mais dinheiro. Márcia. É. Bia, ouvi vocês falando que tem pessoas cortando árvores para usarem em suas lareiras. Deviam fazer que nem eu, usar um fogão a gás. Gás de chapa, esquenta a casa toda também. Fernando, lá de Itapuã. Gás de chapa? Como é que é? Fogão de chapa deve usando fogão gás. Fogão de chapa com gás. É. Deve ser. Tem mais um aqui. Este Carlos Coloradaço tem um gremista no fundilho dele, hein? Jaime de Guaíba. Um chapa gás, como é que é? Gás de chapa. Gente, o que adianta reclamarmos da Copa? O povo que alimenta isso. Alimenta o devaneio pelo futebol. Se alguém tem culpa, são os mesmos que lotam os estádios. Pri. É isso aí, é verdade. Olha aqui, ó. Há pouco a gente estava perguntando quais eram as exigências para comprar arma de fogo, né? A taxa para aquisição de arma de fogo é de R$60. O primeiro passo é acessar o site da Polícia Federal e na guia Armas preencher o requerimento Sinarme, fornecendo todas as informações necessárias. Em seguida, deve-se anexar ao requerimento Sinarme todos os documentos exigidos na página anterior. Quer dizer, duas fotos 3x4, declaração de efetiva necessidade, declaração de que não responde a inquérito processual ou policial, apresentação de cópias de identidade CPF, certidão de antecedentes criminais fornecidas pelas justiças federal, estadual, militar e eleitoral, comprovantes de ocupação lícita, comprovante de residência, avaliação psicológica efetuada por psicólogo credenciado pelo Departamento da Polícia Federal, avaliação de aptidão técnica para manuseio de armas de fogo, teste de tiro, atestada por instrutor de armamento e tiro do quadro da Polícia Federal ou credenciado. A documentação deverá ser entregue em um envelope fechado, contendo o nome do interessado. Após o exame, o processo é encaminhado à autoridade competente para a decisão. Autorizada a compra, o interessado deverá receber na Polícia Federal guia para pagamento de taxa e autorização para aquisição de arma. A taxa pode ser paga em qualquer agência ou terminal do Banco do Brasil, Caixa ou Casa Lotérica. Paga a taxa, o interessado deve apresentar o comprovante de pagamento na Polícia Federal, juntamente com a nota fiscal da arma de fogo emitida pela loja para receber o registro. É só isso que precisa. Só isso aí, é bem simples, é fácil. Não é só apresentar um documento e comprar a arma. É mais fácil ainda. Se a pessoa que não tem real necessidade, não vai submeter isso tudo. Mas é mudando de... Para antes que termine o agora, programa. Se quiser no mercado negro, eu compro agora. É, claro, ah, bom. Aí... Por 50 paus. Ou seja, o cidadão é que apanha, né? É? Sim. Mas aí o... Vai querer ser sério num país como esse. Mas aí nasceu o bebê, né? E o pai foi aflito falar com o médico. Mas doutor... Meu filho nasceu com cabelos ruivos, não pode ser meu. O médico disse, não, mas pode sim. Ele disse, não, mas na minha família tem cabelos pretos. Não, mas no genes de vocês pode haver alguém com cabelo ruivo. Não, doutor, não pode. Isso aí está errado, tem que haver alguma com o médico. Peraí, só um minutinho. Com que frequência o senhor e a sua esposa têm feito sexo? Certo, doutor? Esse ano eu tenho andado bastante ocupado e nos últimos meses nós fizemos só umas duas vezes. Aí o doutor, ah, então está explicado, é a ferrugem. Ah, genial, muito bom. 11h42 agora. Carros demais, me poupe. Tem as ruas, estradas de menos. Meios de transporte decente de menos. Isso sim, Alexandre da Nonoai. Exatamente, precisa é planejamento. Bah, gente, olha só. Desde o último título do Grêmio tem agora um relógio. 11 anos, 11 meses 0 dias, 17 horas, 42 minutos, 52 segundos. Desde o último título não, do... Não, lê de novo ali, porque eu acho que tu leu errado, Bia. O quê? Volta um pouquinho ali, que tu vai ver que tu leu isso errado. Quantos segundos tu disseste? Conte para nós o que aconteceu nesse meio tempo. Aqui eles vão contando? É, vai contando aqui, ó. Aham. Uh-huh. Ah, que genial isso aqui, né? Para quem quiser acompanhar, ó. O Brasil era tetra, sutiã da novela com 37%, calça 9,90%. Legal, né? Muito bom. Muito bom. O nome do site é... Vamos lá. Vamos ver qual é o nome do site. É só botar desde o último título do Grêmio, que tu vai entrar. Vai acabar, né? É um blog. Desde o último título. Tá com contagem de segundos, tia. 11 anos, 11 meses, 0 dias, 17 horas, 43 minutos, 51 segundos, 52, 53, 54. 11h43, seguindo aqui, ó, já passou mais alguns segundos. É. Não foi o plantio de cana que desertificou o Nordeste? Porque a cana mata a terra. Beijos da Vera Alice. Ah, credo, olha, essa notícia é a pior notícia que eu ouvi nos últimos tempos. Eu não vou afirmar nada, né, porque por falta de conhecimento, mas a gente é bom se informar bastante, né, com biólogos, com agrônomos. Não precisa, no né? caso não, no caso da cana não. A cana é devastadora. Ela é qualquer uma dessas monoculturas... São devastadoras. Aí, sim, eles continuam plantando, mas à base de... Muito veneno. De como é? De adubo, né? Fosfato, adubo, veneno. Não. Porque São Paulo permanece, né? As, uhum. as áreas de plantio de cana são repostas, né? Continuamente. Né? A Deise Timóteo diz: esse sábado, com certos assuntos, tô chapada. Lindos, adoro. Deise. Uhum. Então, um beijo pra Deise, né? Os pais passam o dia trabalhando e à noite, quando deveriam conviver com os filhos, ficam vendo TV. Depois não se sabe por que os jovens estão abandonados. Mari. Mas Mari, às vezes acontece uma coisa diferente. Lá em casa, por exemplo, essa coisa da gente se divertir com novela é justamente porque nessa hora a gente se reúne os quatro. Tá? E ali a gente brinca, conversa, faz, não se presta atenção integralmente. Mas Olavo, pelo que eu conheço da teu relacionamento com a tua família... Tu não é uma pessoa que possa se dizer que possa servir de exemplo na comunidade. Tu é uma exceção. Sim, mas eu digo, mas pode ser, né? Tu é uma exceção. É um marido que chega em casa, senta junto com a mulher, com as duas filhas, assistem juntos e conversam juntos. Conversam. Mas isso é uma exceção, Olavo. Desde sempre, já sempre te disse isso. Tu não serve como baliza. Que droga. Porque tu é exceção. Não, não serve pra nada. Como baliza, tio. Aqui o ouvinte diz: bom dia, Bia, eu quero uma arma e aniquilar essa marginália. Tá aí o recado, o ouvinte não se identificou. Registro é uma coisa, porte é outro. Sim. Exigências, exame de tiro, atestado de bons antecedentes, exame psicotécnico. Mais difícil é o porte de arma. Na Polícia Federal são exigidos mais testes, inclusive de tiro. É o Magnum de novo aqui. Sim, mas aqui, eu acabei de ler aqui da página oficial da Polícia Federal. A Beatriz falou sobre as exigências para a compra de arma e esses documentos se referem ao registro de arma. Registro de arma é para quem vai manter a arma em casa ou na empresa, em qualquer lugar. Quem vai andar com a arma... Taxa para aquisição de arma de fogo. É? Foi quem vai andar com a arma consigo, aí é porte. Portar uma arma... É outro papo. Portar uma arma é ter a arma... ao alcance da mão municiada em condições de uso. Aí dizem é que lá no Iraque, no Irã, quase não tem asfalto, as estradas são quase todas de chão batido. Um caboclo meio perdido, chegou com seu carro num daqueles postos policiais, abaixo de chuva, tempo muito ruim, e perguntou ao policial: moço, como é o nome dessa estrada? O policial responde: vai atolar. E aí o camarada liga pro médico: e aí, doutor, chegaram meus exames? Bah, Alfredo, chegaram. E aí, doutor, como é que tá? Bah, tá ruim. Ah, mas doutor, eu tenho duas notícias pra te dar, uma ruim e uma péssima. Ah, doutor, primeiro a ruim. Ah, tu tem 24 horas de vida e a péssima. Chegaram ontem, eu tô tentando te ligar desde ontem, teu telefone só tava ocupado. Bah, e aqui nessa onda das piadinhas, o ouvinte manda a piadinha de bêbado. Telefone toca na casa do dono do bar e uma voz sonolenta diz: ei, que horas você vai abrir o bar? E o cara responde: vai te sossegar, vivente, não faz muito que eu fechei. Tá, mas que horas vai abrir? Eu te falei, tchê, recém fechei, não sei ainda. Mas acho que por uns 6 da tarde, mais ou menos. Não, tu não tá entendendo, eu não quero entrar, eu quero sair do bar e não consigo. Ricardo do Bonfim. Bia, adoro o teu programa, gosto muito do bom humor do Pedro, tu sempre com resposta pra tudo, tua alegria, o programa de sábado é maravilhoso. Esses meninos me deixam alegres. Como tudo não é perfeito, eu não escuto nem ligo o rádio porque não gosto do risadinha nas sextas. Não tem coisa mais debochada do que aquilo. Opinião é da ouvinte aqui que não assinou. É, mas daí é só num determinado horário. Nosso programa é das 6 até o meio-dia, né? Ah, foi a Marisete Lutzenberg que mandou. Um abraço, Marisete, então. Bom dia a todos. Marco do Sabará pergunta ao Chico: se eu der um tiro em um marginal na rua, ligar pro SAMU e mesmo fugindo do flagrante, o fato de ligar caracteriza um flagrante, Chico? Se ele der um tiro e se apresentar imediatamente a um policial, ele não pode ser preso em flagrante, porque houve apresentação espontânea do acusado. Em havendo apresentação espontânea do acusado, não há flagrante, porque o flagrante é uma medida grave que consta na legislação, porque pressupõe-se que o autor do fato está querendo fugir à responsabilidade. Então, no momento que ele se apresenta para assumir... Ele já é um cidadão que apenas cometeu um crime. Exatamente. No caso, como ele se disse, ele não tiver antecedentes, nada, ele vai responder em liberdade. Sim, mas e como ele disse, ele ligar para a SAMU... Não caracteriza o flagrante, porque não. Ele vai ligar para a SAMU e já, ao mesmo tempo, ele vai ficar ali esperando. A SAMU já vai acionar a brigada e ele vai ficar ali esperando e vai se apresentar. É porque as duas coisas que ele pode fazer, né? Liga para a SAMU e diz, olha... Ou liga para a brigada direto. Dei um tiro num cara aqui. Ou ligar para a SAMU e diz assim, claro. Deram um tiro num cara aqui. Não, é diferente. É diferente, né? Claro, você disser, acabei de dar um tiro num cara, estou precisando ele... de... Ele se exime. Agora, se ele diz... Deram já sinal que ele está saindo fora. Já pressupõe que ele está pulando. Agora, se ele disser, eu dei um tiro num cara aqui, ele está morrendo. Venham aqui ajudá-lo. E fica ali. Ele foge. Não, ele fica ali e se apresenta espontaneamente. Ou ele pode ir a uma delegacia. Quer dizer que eu posso matar uma pessoa, então, e só dizer, acabei de matar o fulano, podem vir aqui buscar o cadáver? Pode ser assim. E tu te apresenta espontaneamente. E aí vou para casa. Aí não, tu vai para a delegacia, vai ser ouvida, depois dar uma prendida. Porque eu matei o infeliz. Mas vai ter que ser liberada. Você liberado. Que não houve prisão em flagrante. A não ser que nesse ínterim o delegado tenha acesso ao juiz e represente acerca da prisão preventiva em função de constatar que tem antecedente. Já peça, mas esse delegado é um infeliz também. Que o juiz... Nem matei um... Que o juiz aceite, que o juiz... Nem pensei sobre o fato. Que o juiz decrete, porque a pessoa só pode ser presa. Matou, mas teve um ínterim. Não. Claro, esse ínterim quem é? É que a nossa legislação... É que a nossa legislação... Quem é esse ínterim? O ínterim é o cidadão... Que a legislação é muito boazinha. A nossa legislação diz que o cidadão só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Putz, chega a dar preguiça de falar tudo isso. Agora 11h50, Rádio Pampa. Que esse ínterim aí eu não gostei dele. Gostou? Cara, muita coisa nesse ínterim. Eu tenho que devagar ser esse mesmo, quando eu falo um palavreado, eu me esculacho. É com tudo que cabe nesse ínterim. Cabe um mundo de coisa. Esse ínterim é que nem o turno da Conceição, vai entrando tudo. Bom, olha só, na China. Vai entrando uns e vão saindo outros. Gente, um bom final de semana pra vocês. Um abraço. Vou resgatar a filhotinha lá. Na China, o dono de uma Maserati de 850 mil, mandou destruir o carro em um protesto em Qingdao. Ele decidiu destruir o carro para protestar contra o péssimo serviço de manutenção oferecido por uma revendedora da marca. A concessionária tinha cobrado do proprietário o preço de uma peça nova, apesar de ter reparado a Maserati com uma peça velha. Olha só o que ele mandou fazer na Maserati, destruiu. Aqui, em 2012, casais fizeram beijaço em protesto contra a prisão de um professor na cidade de León, no México. Em agosto de 2011, alguns artistas ficaram nus durante um protesto do lado de fora da Bolsa de Valores de Nova York. A foto dos caras pelados. Em fevereiro deste ano, dono de uma BMW em Qingdao, província de Shandong, na China, amarrou uma vaca a seu veículo como protesto contra um estacionamento. Em janeiro deste ano, um homem subiu em uma torre de alta tensão para protestar contra a justiça em Jakarta, na Indonésia. Essa aqui está demais. O norte-americano John Brennan foi preso em abril no aeroporto internacional de Portland, no estado de Oregon, após ficar nu em protesto contra o uso de scanner corporal nos aeroportos. Bárbaro, e por aí vai os tipos de protestos mundo afora. Meu Deus do céu. A Norma Fernanda Massoni, ela diz: Bia, estou aqui ligada na rádio. Beijos pra vocês, meus amores. Querida, obrigada. E mais uma aqui: oba, já sei como fazer, me aguardem agora. Obrigado, Chico, pelas dicas. Como é que é? Tá, Dudu. Mas esses dias estava aqui presente o promotor, deputado federal, né? Sim. Mas ele é promotor de carreira, Vieira da Cunha. O Carlos Eduardo Vieira da Cunha. E eu perguntei para ele, digo, então quer dizer que eu posso matar uma pessoa, eu vou fazer uma lista e vou escolher uma. Sim. Porque pelo tipo de legislação brasileira, a facilidade é de tu matar uma pessoa mesmo e não... A Beatriz. Fica ali, puxa uns 2 meses ou 4 meses na cadeia, mas tu te livra daquela pessoa, né? Houve um caso aqui de uma pessoa... Olha só que momento. Isso, né? Olha o meu momento aqui. Houve um caso aqui de uma pessoa famosa na época. Jornalista que matou uma pessoa em frente à sua casa. Ah, mas ficou bons anos na cadeia. Não, mas no momento que ele foi até ao Palácio da Polícia, se apresentou, ele foi ouvido e liberado, o Flávio Alcaraz Gomes. Sim, mas ele pegou 12 anos. Mas aí cadeia. Depois no julgamento, como eu digo, mas após o fato, a polícia não pode manter a pessoa presa. Uhum. Se houver apresentação espontânea do acusado, ele tem que ser liberado. Não resta. Só ocorre o processo, não muda em nada. Se o cara quiser deixar o país, pode deixar também, porque não vai ter nada restringindo ali. Aí o delegado pode representar, durante, ele libera e pode representar o juiz. Sim, mas isso demora quanto? Um mês? Não, isso aí muitas vezes é decidido liminarmente, em função da... Aí cada caso é um caso, né? É complicado. 11h55 agora, Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Um abraço pro Tonhão de Pelotas, que diz, Bia, já chegou a minha semente de chia aqui em Pelotas. Vou começar a tomar agora. Okay. Ah, que especial. Um abraço. É o Tonhão lá de Pelotas que mandou o recado. E a presidente Dilma e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, inauguraram na manhã deste sábado o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A presidenta entrou na arena e caminhou sobre o gramado ao lado do governador durante cerca de 10 minutos. Dilma deu o chute inicial no gramado da arena, repetindo o ato de inaugurações dos estádios Fonte Nova, em Salvador, Castelão, Fortaleza, e Mineirão, Belo Horizonte, que também sediarão os jogos da Copa das Confederações este ano e da Copa do Mundo em 2014. O Estádio Nacional também será o palco neste sábado da partida final do Campeonato Candango de Futebol entre Brasília e Brasiliense, que acontece às 16h20. A inauguração do estádio ocorre com 5 meses de atraso e depois de 2 adiamentos. E por aí vai, agora vem toda a história dos adiamentos e tal, né? E aí a dona Maria retorna ao médico, né? 30 dias após ter feito a primeira consulta. E ela é asmática, médico. E aí a senhora está melhor com as recomendações que eu lhe dei? Não, doutor, estou pior. Mas por quê? A senhora não tem dormido com a janela aberta? Doutor, primeira noite que eu dormi com a janela aberta, levaram a minha TV e meu DVD. Aqui o Silvio de Canoas, ele diz, gente, o Inter ficou entubado 30 anos e o Grêmio só 11 no HPS, diz o Silvio. Bom, não somos nós que estamos fazendo esse acompanhamento, tá? Vou deixar bem claro que não isso deve ser um gremista que está fazendo isso, ou um colorado, né? Que montou aquele site ali. E eu vi que vocês não entenderam sobre o fogão de chapa a gás. É igual ao fogão a lenha, Bia, só que funciona a gás e é muito econômico, diz o Fernando de Itapuã. Olha Itapuã. Que interessante, não sabia que existia. Eu não sabia. Tem. Que você existia. Pronto, eu saí da casinha, pronto. Ai, ai. É, mas deve ser bem interessante, né, pra gente ter essa ideia de ter um fogão a... De chapa. Sim, em casa. Até principalmente para quem não tem como instalar com chaminé e coisa, né? E tem mais um onde o ouvinte diz: imagina a Dilma dando um chute no gramado. Deve ter voado a grama longe. Isso aqui é um ouvinte. Machucou o pé, né? Lesionada. Machucou o pé de novo. E com essa vamos embora então, né? 11h58 já, 2 minutos pro meio-dia. Qual é a tua pressa, Pedro? Nenhuma. Tu tá com algum compromisso agora de almoço? Alguma coisa importante? A fome já começa a bater aqui, mas tá tranquilo ainda, né? Hoje a Maria aqui tá de folga na cozinha. Ah, não é? O que vai ser de almoço lá em casa, então? Panqueca. Oba! Todo mundo convidado aí. Mas o guisadinho a Maria já deixou pronto, cozido, né? A Maria? É. Ah, tá. Maria, okay, teu então. Pseudônimo na noite? Bah, mas semana eu fiz uma invenção com chuchu. Picolé de chuchu? Cozinhei o chuchu e fatiei. Uhum. Aí untei uma forma com azeite de oliva. Botei uma camada de chuchu, uma camada de queijo e presunto, e depois outra camada de chuchu e bati os ovos e larguei em cima, assim. Uhum. E fiz no forno. Então, um soufflé, né? Mas coisa mesmo, bem temperadinha. Eu vou te falar sobre uma invenção que... Agora que eu descobri que a gente não precisa descascar aquela moranga, Essa genial, semana eu comi duas. Tirar uma baita essa dúvida. Essa semana eu comi duas. Sim, mas tu quiser, tu cozinha ela com casca, depois você tira com sim, a panela. Sim, então, rapaz, gente, eu aprendi cortava, isso quase que há seis dias. Essa caramelada, semana eu comi duas. A caramelada, tu, pode ver onde tu vai, até em restaurante ela vem com casca. Sim. Tá, mas acontece é doce, que eu acabei, né? acabei não, produzindo não, um prato novo. Tá é, gente, não, vamos embora. Doce, um abraço, Pedro da Fonseca. Assim, agridoce. Um abraço, um bom final de semana. Francisco Rodrigues, Jaqueline Obrigado, Costa, Clérito de Vargas. Aquele ali é o Eduardo, né? O Eduardo Brum. Brum, brum, brum, brum. Então tá. É o cabelo pegando do Neymar aqui. Que tá e diferente. O bonito, né? O bonito tá lá. Nós voltamos, então, na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, se Deus quiser. Até lá. E essa tal de curtição já virou esculhambação. A gata põe o gravatão. É chefe.